episódio do 109ª edição para falar sobre uma das séries mais foraralhas de todos os tempos e mais influenciadoras no mundo dos jogos de diversão, Star Wars. Star Wars. Pra quem não está dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Boa referência. O Senhor da Eternidade. Vida longa e próspera. O Killer Asus. A Poca! Pô, cara, o problema dos jogos de Star Wars é que você tem sempre que deixar o Wookiee ganhar, cara. É verdade. Pelo canon, né, cara? E é isso aí, né? Semana nós... João... João... João... Seus clones são impressionantes. Depois dos e-mails. Eles farão um bom trabalho. Ximenez. Sente-se, meu filho, acomode-se na privada mais próxima e prepare-se para a merda que vai entrar, vai sair, vai subir e vai descer, porque essa é a leitura de e-mails do Baixo Preto de Soco. Em seu programa, eu gosto de jogos. Jogos? Referente à sua edição 207. É 207, né? Foi lá, 208, acho. Foda-se. Não, 208 acho que é agora. Ah, brother, não foda-se. Ah, sim, tá. Ah, entendi, tá certo. 200 e foda-se. Isso. Aqui comigo está o senhor da eternidade, o senhor do inferno e foda-se, louvem-o. Senhor do autismo, o senhor da viadagem, o senhor do pau no cu, você escolhe aí. Não, esse é o segundo cara lá e o nosso primeiro e-mail já mostra uma certa violência quanto a esse comportamento. Já vamos ver que pessoas correram para o auxílio do nosso amigo, o senhor da eternidade. Preparem-se, pois. Buenas, baixo frente, espera. Porrada! Aqui é o Yunagi. E após ouvir a parte de X-Menes, onde aquele nerd tetudo tentava a todo custo bulinar o senhor da eternidade e o criticar por não citar diversos mini-jogos no primeiro e último cast, resolvi parar tudo e mandar um e-mail. Primeiramente, puta gordo chato do caralho, pra tomar no seu cu. O cara mandou um e-mail só para pagar de fodão e afirmar a todo custo que tem namorada. E a Luacha pica das galáxias. Dou meu testículo esquerdo se essa massa de gordura estava querendo só se aparecer. Esta geração de trollzinhos ainda será a decadência de nosso país no futuro. Querendo sempre ser melhor ao custo dos outros. Meu Deus! Deus do céu. Eu estou um tanto quanto emocionado. Segunda coisa, gostaria de lembrar de um minigame que marcou minha infância, o jogo de skate do Spiral. Em uma certa parte de uma fase, você simplesmente acha uma pista, sobe o skate e começa a fazer várias fodendo manobras. Eu acabei de lembrar de uma parada muito interessante, que não é bem um minigame, mas num dos Sonic Adventures da vida, eu acho que era o 2. Não, dá pra surfar com ele não, cara. É, tu tem um soap shoes. Que na época tinha essa porra, na época que eu andava de skate, tinha essa porra, quer dizer, não chegou a ser febre, mas chegou a lançar aqui no Brasil, era, sei lá, custava R$400 o tênis dessa merda. E na época R$400 seria hoje em dia R$2.000. Não, era bem caro. Mas... era louco. Porra, era muito irado, sacou? Tu usava pra deslizar nos corrimão sem skate. Era foda. E porra, aí o Sonic fazia propaganda dessa porra. Freestyle pra caralho, né? Tipo, é muito parkour isso, né? Nem skate mais. É, não, mas a parada era essa mesmo, era pra tu mixar o parkour com os grind. Ah, moleque, hein? Imagina os tracer tudo andando de skate em cima dos prédios? Porra, caralho, bagulho. Porra, eu faço votos, quero até ver. Né? Vou até pagaria cacete, por isso. Cara. Não, pagaria? Lógico que pagaria. Alguém grava essa merda e me venda as fitas. Só fitas. Olha eu pensando coisa só de velho. Me venda discos. Só pra eu pensar que CD e DVD já é uma coisa de velho, sacou? Sim, DVD já é meio mídia morta. É tipo, não serve pra porra nenhuma. E não tem nem aquela lembrança gostosa, sacou? É que tem no, na fita do cassete, fita de vídeo. O DVD até que eu tenho boas lembranças. Você tem lembranças de DVD? Tipo, caralho, DVD muito irado, entendeu? Passar, pegar o DVD, abrir a caixinha, entendeu? Jogar ali dentro. Porra. Não, até foda. Que eu tenho, tipo, de comprar filme que eu queria ver de novo, que relançou em DVD melhorzinho, tinha uns extras, falando, porra, que foda, isso não tinha na época do filme. Sério? Nunca tive essa quando eu peguei os o Kevin não, mas aí isso não é uma parada da mídia em si, porra. Isso é uma parada do conteúdo, foda-se. Aí Blu-ray é igual, pendrive é igual, Netflix é igual. É, agora, tem o conteúdo, mas assim, é por ter mais conteúdo do conteúdo que eu queria ter na época, sacou? Entendi. É disso eu tenho lembrança, não do formato. O negócio é um disco, pô. Entendi. Eu poderia ter confundido essa merda com um CD de música. É que tipo, o fita cassete, tipo, você lembra lá do Walkman, sacou? Fita cassete. Que você gravava, tipo, música do rádio, tipo, essas paradas assim. Tipo, o vinil também, tem aquela parada romântica que você bota aquela porra no gramofone e, pô, é aquela porra gigantesca, sacou? É? Enfim, tem uma romantização da parada. DVD e CD não. Tem. É foda-se. Você chegou a ver os como é que chama? Os LDs? Cheguei. Tinha um amigo meu que tinha um tocador de laserdisc. É foda pra caralho. Era irado. Na época eu falava, caralho! Não sei porquê, mas... Quando a gente comprou pra fazer o Ova de Churato, eu e um brother meu, a gente teve que pegar dos LDs, né? Essa porra não foi lançada em DVD. A gente pegou do LD e pediu pra um cara gravar e masterizar pra gente. Irado. O troço é gigante, mané! É muito grande. Coisa muito louca. É tipo um disco de vinil ou de vídeo, né? É, e eu acabei ficando com o do Guyver também. Porque um brother meu comprou, mandou aqui pra casa e nunca pegou. Mas tu tem toca-disco dessa porra? Infelizmente não. Tu tem isso de sacanagem, só pra eu falar que tem. Não, o cara deixou aqui e falei, aguenta, agora essa merda é minha, né? Caralho, como é que a gente saiu da porra do Spyro andando de skate pra essa porra? Eu não sei, mas enfim. Ah, mas é foda. É isso que faz valer a pena a leitura de mim. É o poder das coxas. Exatamente. Muito obrigado pela dedicação semanal em ler nossos chimenes e criar esse material de alta qualidade. Há controvérsias fortes. Valeu aí. E Ninja Inimigo, vá tomar no seu cu, que era o meu secretão. Shows! É que triste, né? Eu acho que o episódio de Tokusatsu vai sair antes. Eu acho. Olá, eu sou o Lone Player de São Paulo. Não sou fã de jogos de cartas. Porém... era sobre Hearthstone essa porra, né? Aham. Porém, me divirto bastante quando encontro algum interessante. Que não é o caso de Hearthstone. Tô zoando. Anos atrás, conheci Magic numa edição antiga da revista Herói. Caralho, pode crer, né, cara? A revista Herói era irado. Sim. Eu lembro que teve uma edição metade especial só pra Magic também. Sim. Que veio depois. Tinha várias edições especiais iradas da Herói, né? Tinha. Essa de Magic eu gostaria de ainda ter. Ah, tu vê que o Miguel trabalhou nessa porra, né, seu Zé Viado? Eu escrevi pro site um tempo. Enfim. Que colecionava porque sempre publicava um conteúdo sobre CDZ. É verdade. Aliás, a primeira edição muito que eles vieram sobre CDZ. Muito conteúdo sobre CDZ. Bom, eu simplesmente pulei as páginas e ignorei Magic. Bom, como todo mundo praticamente. Linda, moleque. Anos mais tarde, jogando Final Fantasy VIII, joguei bastante minigame de cartas. Embora não tenha pego todas as cartas do jogo. Ninguém vai te exigir isso, cara. Mas o que mais joguei mesmo foi Yu-Gi-Oh! Eu nunca joguei essa merda. Legal, dizem que é legal, e apesar do anime ser uma bosta. Não, Yu-Gi-Oh! É mais rápido que Magic as partidas. E você depende menos de mana. Porque não chama mana também, né? Tu foda-se, mana é mana. Muito por conta do desenho que passou na Gol, blá blá blá. Desde então, não acredito mais em sorte. Mas sim no coração das cartas, isso é verdade. Tem algumas séries mais pra frente do primeiro Yu-Gi-Oh! Que transforma o tal coração das cartas num troço de game breaking absurdo. Yu-Gi-Oh! Mas quem inventou essa porra de coração das cartas não foi o Yu-Gi-Oh! Caralho. Não, foi. É de lá. Claro que não, Dario. Você tá falando merda. Essa porra existe. Cara, desde que eu sou criança a gente falava isso, caralho. Você era criança na época que o Yu-Gi-Oh! Veio. Porra, vai se fuder, Dario. Quando é que o Yu-Gi-Oh! Veio pra cá? Não, mas tipo... em Yu-Gi-Oh! GX, por exemplo, o personagem manipula fatos aleatórios pra virem as cartas certas na mão dele. Sim, mas é exatamente isso. Isso existe há muito tempo, brother. O meu primo fazia isso quando eu tinha, sei lá, 8 anos. Yu-Gi-Oh! Nem pensava em existir. Ah, cara. Ele vai falar, cara, se acreditar no coração das cartas. Ele fala, mas virou as de copas, sabe qual é? Porra, isso é muito velho. As de copas. Esse negócio de você acreditar no coração das cartas e você pegar a carta que você quer e manipular a aleatoriedade das cartas é clássico. Porra, mas enfim. Mas na verdade, acho que o cara tava de caô ainda, o cara roubava e é isso. Ixi. Mas enfim, prossiga. É você. Sou eu? É. Caralho. Com relação ao episódio, achei interessante. Mas vocês usaram muitos termos técnicos e fiquei um pouco perdido. Aí, tesoura? Eu acho que a gente usou, assim. É que só tinha nego meio que nego, tirando o pivoto, o ilapso, só tinha nego entendido da porra, né? É, só tinha cobra, né? Aí a gente falou, a gente devia ter pegado uns caras mais leigos, mas enfim, a gente tentou explicar um pouco, mas desculpa, peço perdão. Talvez tenha sido mais divertido pra quem conhece mais o jogo, mas enfim. Acredito que sim. Acredito que não só eu, pois ficou claro que lá você estava fazendo perguntas pro pessoal. Não, mas a gente faz. Às vezes a gente faz uns episódios que a gente faz meio que nesse modelo. Só que a gente pega tipo, uma galera que sabe bastante, uma galera que não sabe porra nenhuma pra meio que perguntar, sacou? Mas enfim. Eu não sei se ficou bom, na época que eu gravei eu achei que tinha ficado bom. O Elapso ele edita e faz merda, entendeu? Olha o cara mal agradecido, né? O cara edita a porra do podcast de graça e eu tô reclamando. Um ponto que achei interessante na última leitura de e-mail e também no grupo do FS foi de um ouvinte dando piti porque alguns integrantes falam mal ou não gostam de Halo e Kingdom Hearts. Ainda que em sua defesa, o Lord Eternal. Quem é o Lord Eternal? Seria você. Eu, no caso? Ah. Entendi. Dito que poderia até gravar. Agora que eu entendi, cara, eu sou meio idiota, desculpa. Ainda que eu tenha dito que poderia até gravar uma edição inteira somente dizendo os pontos que tornam Halo e Kingdom Hearts ruins. Até que ponto vocês conseguem diferir não gosto de ruim? É, cara, é complicado, mas tem umas coisas que você pode chegar e falar, é ruim. Mas, tipo, por exemplo, mas é muito complicado. Tem por exemplo, Final Fantasy XIII 2 é muito ruim. É, Final Fantasy XIII é, tipo, sei lá, se você gosta daquilo, é, tipo, gostar de comer merda, sabe? É bem isso, mas cara. Mas mesmo assim, tem gente que gosta de comer merda, então... Matar toda a linearidade no negócio. No final das contas, é sempre relativo. O que a gente tem como base é, tipo, um padrão estético geral e tem pessoas técnicas falando sobre isso. Por exemplo, eu posso pegar um texto e te apontar diversos, tipo, furos de roteiro, sabe qual é? Baseado em coisas que o nego já escreveu sobre o que você deve fazer e o que você deve fazer. Mas, de qualquer forma, você pode ter um filme cheio de furos de roteiro que você acha foda, sei lá. É muito complicado essa discussão. Mas é enfim. É bem complicado. Mas o fato é, eu não tenho como diferir muito bem, no caso de Halo Kingdom Hearts, com o que, que é não gosto e o que, que é ruim. Mas eu posso te dar uma série de argumentos por que, que eu não gosto e por que, que é ruim. Mas enfim. No fim das contas não faz diferença. O que é bom, o que é ruim pra uns é bom pra outros, essa é a verdade. Mas tomando a fórmula Nova Crystalis como exemplo. Caralho! Nego tem que ir logo ali? É, logo assim. É bem que você falou, né? De Final Fantasy. Com exceção do 3 e 3, são jogos tecnicamente muito bons. Não são, não. A não ser que você esteja falando de grave. Fábula Nova Crystalis tem um sistema de jogo bom. É o resto que envolve que não deixa de ser legal. Cara, vamos lá. Como é que a gente pega pra analisar um jogo objetivamente? Como é que eu pegaria pra analisar um jogo objetivamente? Eu pegaria gráfico, som, jogabilidade, roteiro... E personagens, talvez eu colocaria roteiro e personagens no mesmo lugar. E o que mais? É, um independe do outro. Não, um depende do outro, na verdade. Sei lá, talvez a interface, uma coisa assim, tipo, a forma como você interage com o jogo, se é bom, se os controles são bons. É, menu, controle. Assim, então no caso do Final Fantasy XIII 3, tá, o gráfico, tecnicamente, eu não analisaria o gráfico só tecnicamente. Se você analisar o gráfico puramente tecnicamente, é excelente. Excelente o gráfico. Só que ele é meio sem personalidade, blá blá, tem seus defeitos, o character design é meio sem graça, sei lá. Enfim, eu daria 9, sei lá, pro gráfico. Sem falar na fixação que o cara tem na Lightning o tempo todo, minha waifu. É, o roteiro é um lixo total, assim... Sei lá, não tem nada que salva ali pra mim, não sei quanto você é, né? O supremo poder do waifuísmo. Não, não tem, cara. É, tudo bosta, tipo, os personagens são muito fracos, os personagens mudam do nada conforme a necessidade, é muito esquisito. O que mais? O som é excelente. É, as músicas são boas. Som muito bom. Algumas músicas são meio merda, mas é tipo, embora... as músicas são boas, são muito boas. Embora elas sejam meio releitura do que tem dentro da série 13, chamada de série 13. Ah, mas a gente tá falando da série 13, então... É, infelizmente a gente tem que chamar de série 13. Na verdade, eu tô falando do 13 e 1, que foi o único que eu joguei até o final. Não, mas os outros eu também joguei, a trilha sonora ela é muito derivada do primeiro. Agora, tá, tudo bem, vamos lá. Gráfico e som, tá, 9, seriam 9 e 10. Agora, vamos lá, jogabilidade. Agora começam os problemas. Cocô total. Eles fizeram, né, tipo, tentaram inventar um combate novo, que ficou chato pra caralho. Ficou simples, você só controla, tipo... É bem merda, assim. Eu gostei de fato... É como fazer aposta, sacou? Você só entra os comandos e reza você... É, você bota, você tipo, se coloca na melhor situação possível pra aquele momento e o jogo meio que joga pra você. É muito estranho. É muito estranho. E não é, eu não achava divertido. Principalmente quando você tinha que jogar contra Trash Mob. Eu achava horrível. O que na real... Mas assim, na defesa do Final Fantasy XIII, o combate de Final Fantasy nunca foi espetacular. Principalmente com o Trash Mob, com monstro aleatório. Né? Mas é especialmente ruim. Eu, tipo, acho que eles tentaram mudar um negócio que era ruim, mas funcionava, e mudaram pra um negócio pior. E fora isso, o jogo ele é todo linear, chato, você não tem nenhum segredo, você não tem... As sidequests são todas foda-se, sabe qual é? Você não tem muito o que explorar. Você não tem como tem os outros Final Fantasy, que tem, tipo, sei lá, tem a história de um determinado personagem que você gosta, e aí você pode fazer determinadas coisas que seguem a história dele um pouco, evoluir a história dele. Enfim, não tem nada ali no jogo, basicamente. Não tem linearidade, você tem, tipo, caminhos inversos que depois voltam pro main branch, assim. É terrível, basicamente. E bom, em termos de controle, foda-se, né? Também é básico, mas funciona, sabe? Então, acho que é isso. Tipo, algumas coisas são tecnicamente muito boas, outras não. É que também reclamar que só que o jogo. Só porque o jogo é diferente, reclamar não é bem assim, cara. Tudo bem que tem puritanista que faz isso. Mas a gente, pelo menos, tenta analisar um pouquinho mais friamente. Não que a gente seja os puta expert, mas a gente tenta ali levar pro nosso lado o negócio. A gente não é expert. Acho que a gente nunca afirmou ser expert, mas a gente. Não mesmo. Mas no mínimo a gente joga essa porra tem alguns anos e a gente tem uma opinião formada sobre algumas coisas, sacou? Por exemplo. Os gordos me batem. Ah, qual é, pô? Foda-se, gordo. Por exemplo, qual a sua opinião sobre mundo aberto? Cara, eu não gosto, mas aí não é, mas é uma coisa que eu tô. Eu, tipo. Eu sei que não é ruim. Eu só não gosto. Tipo, não é pra mim. Assim, eu até gosto de mundo aberto quando tem coisa pra fazer por ele afora. Se for um mundo aberto só por ser aberto, foda-se. Não, eu não gosto de mundo aberto nunca. Porque eu acho que, em geral, não deve ser todos os casos. Mas o motivo pelo qual eu não tenho muita paciência é porque, em geral, o developer, entre aspas, quando o roteirista do jogo ele perde um pouco do controle da parada... Tipo, acaba não ficando tão divertido. Se você é o cara que gosta de ter liberdade no jogo e, porra, poder fazer o que você quiser, poder dar pirueta, poder bater nas pessoas, comer as putas e fazer o caralho, se você gosta disso no jogo, você vai achar do caralho. Agora, se você quer ter uma história concisa, legal, tipo, fechadinha, e você quer só isso é, tipo, uma das coisas que eu mais quero quando eu jogo um jogo single player, né? Geralmente não fica tão legal. Se alguém tiver alguma dica de algum jogo que é open world e tem uma história concisa do caralho, me fala que talvez eu jogue e ache bom. Mas acho que vale algum dos Tales, mas você não vai gostar. Mas enfim, não acho que os puritanistas têm problema com o jogo diferente. Bom, como o Dago disse, tem. Sempre tem um filho da puta que reclama, mas não é o nosso caso. Afinal, o quão efetivo é uma não linearidade de Final Fantasy VII, onde você pode trabalhar o número todo o mundo todo só pra grindar. É o que a gente, cara, acabou de dizer. A parada é o que eu tava falando dos outros Final Fantasy. O jogo ele não é não linear. O jogo ele é linear, ele não é open world. Você não pode fazer a merda que você quiser. Você tem uma série de eventos pelo mundo presetados que você pode fazer ali. E a maior parte deles é relacionada a uma main quest, foda-se. Sim, só e alguns só vão se ativar a partir de um certo ponto na main quest. Sim, só que ao mesmo tempo tem uma outra parada que você faz... Que é que te dá um pouco do cenário, um pedaço do cenário, que conta uma história daquele lugar, conta uma história daquele personagem, conta, sei lá, a história da Yuffie, conta a história do gato do lá, Vince. Como é que é o nome do gato? Red 13. É. Conta a porra da história do gato. Não é que ele é um gato, é um lobo, sei lá que bosta que é. Ele é uma pantera. Ele é sei um lá. Loburso. Não, um lobantera. Um lobantera. Enfim, esse tipo de parada é legal, porque você fica imerso na porra do cenário. Não é você, tipo, andar pra... O problema principal do Final Fantasy XIII é que você literalmente anda pra frente. O jogo é literalmente linear, sacou? Sim. E você também não tem como se envolver com os personagens, porque nenhum deles tem ali uma personalidade legal. Porque uma coisa que é legal do open world, que você não necessariamente precisa ser open world pra ter... Mas é o lance de exploração, de você ver, tipo, novos mundos, novos lugares, e aquilo ter uma vida, sabe qual é? O Final Fantasy 3 não tem nada disso. Você é tipo, tá, tudo bem, de vez em quando tem um cenário que você fala, porra, legal esse cenário, mas você raramente interage com o cenário. Então, não tem ninguém lá, foda-se. Não tem alguma coisa acontecendo. Ah, e, tipo, você, mal é um inimigo que vai pular você. Você olha pro lado e tem todo aquele cenário bonito, mas você só pode andar naquela sua linha. Você já viu caralho, o filme do Ben Kingsley, esqueci o nome agora. Baseado num conto do Ray Bradbury, que eles voltam no tempo. Sim, sim. Pra que tem o safari no tempo, já viu esse filme? Ah, pode crer, esse filme é bom. Esse filme é bom, caralho. Que eles veem a porra de um... Tipo, eles voltam no safari do tempo, só que eles não podem... Eles têm que se controlar pra não mudar nada, porque qualquer merda que eles mudem vai foder o mundo. É, então eles andam... Borboleta eles literalmente andam numa linha. Tipo, uma linha de segurança, que é uma, sei lá, uma substância bizarra lá que protege. É, tipo um gel cósmico. Tipo um gel cósmico. Então eles têm que literalmente andar naquela linha. Eles veem todos aqueles dinossauros, todas aquelas paradas legais pra caralho e não podem interagir. É exatamente o que é Final Fantasy. É literalmente tá acontecendo. Mas, enfim... Se o 15 tiver isso, pessoas ficaram tristes. E até que ponto essa nova moda de mundo aberto é benéfica aos jogos? Cara, eu acho que é extremamente benéfica, porque eu acho que ela vai evoluir cada vez mais. É, talvez chegue num ponto onde a gente goste de ter ele, isso. Ele pode ir pra dois pontos, na minha opinião. Ou pra um mundo aberto conciso, que funciona. Que dizem que o Witcher 3 é isso, mas ainda não joguei essa bosta. Não, ainda não cheguei lá também. Um aberto que funciona, que todo personagem é vivo, que você dá fucks pra todo mundo, que tipo, cada cenário tem vida, etc. Eu dizem que Witcher 3 é assim, mas eu não sei. Mas eu acredito, porque é uma boa empresa. Project Red. Mas enfim, eu acho que ele pode evoluir pra esse lado, ou evoluir pra uma real liberdade. De você, cara, você pode fazer a merda que você quiser, e você ter total liberdade mesmo é do caralho. Mas né? Enfim. Tendo ali que respeitar as leis locais, tipo, meio GTA, né? Você faz muita merda da polícia te pegar. É, cara, eu acho que o importante é você fazer tudo parecer crível, tudo parecer único. Uma parada que era muito ruim do Skyrim, por exemplo, é que, tipo, cara, você ia lá, os NPCs são todos iguais, eles falam as mesmas coisas, a porra do cenário não tem vida. Você mata um deles, ninguém dá foda-se. No final das contas, você fica caçando o cara que tem a quest. Então é meio merda. Agora, se isso crescer pra uma parada que cada personagem tem uma personalidade, cada personagem tem alguma coisa, não precisa ser perfeito, mas que ele consiga mas, te enganar. Algo pra oferecer, algo pra trazer. Se ele conseguir te enganar, de fazer aquilo parecer que, tá, que é uma coisa real. Uma coisa que tem vida. Mesmo que seja, claro, você vai continuar sabendo que é um avatar de computador. Mas que ele pareça vivo, entendeu? Que ele pareça que ele tá interagindo com você de verdade. Eu acho que vai ser do caralho se eles conseguirem fazer isso. Mas enfim. Acreditam que Bethesda, Rockstar e CD Projekt Red estão deixando os jogadores mal acostumados? Pra bem e pra mal. É, não sei. A Bethesda, pra mim, só faz merda. A Rockstar, eu só não gosto dos jogos que elas fazem. É. Que ela faz. Ou publica, sei lá, não sei se é publisher. Hoje em dia, não só sei. Faz e publica, que né? Porra, tem publica uma linha, que porra faz. Linha meio fina que separa isso. Mas enfim. E a CD Projekt Red com certeza tá deixando os jogadores mal acostumados, mas. Né? Então, uma pergunta pro Daigo. Epa. Recentemente teve promoção da Black Friday na PSN e comprei J-Star Victory Plus pra PS4. Comecei a jogar a campanha do Ishigo Kurosaki. Nossa, você, eu tinha que começar essa Bleach, essa Play? Merda? Eu tinha começado logo pelo cara do Bleach? Ah, nem... E juntaram-se a ele o Riei e mais um cara escroto com o bebê nos ombros. Depois de pesquisar de onde veio esse cara com o bebê... É aquele cara do samurai maluco lá? Não, é o moleque de Beelzebub. Ah, tá. Depois de pesquisar de onde veio esse cara com o bebê, descobri que ele é de um anime chamado Beelzebub. Esse anime vale a pena assistir? Ele não está no Control, aparentemente. Como funciona o catálogo desse serviço? Ué, digita lá na busca. Se não tiver, lascou, né? É, boa. Mas Beelzebub não é muito legal, não. Ah, talvez seja. Se você gosta de aquele climazinho de escola, talvez seja a sua onda. Puta que pariu, mas é japonês pra caralho o negócio. Eu detesto. Eu acho bem merda. Mas enfim, pra terminar, Daigo, uma camiseta que o Superman aposta a corrida com Flash. Isso procede? E é isso, procede abraço. Desde os anos 60. Deve ter tido umas 5 ou 6 corridas entre os dois e o Superman nunca ganhou nenhuma. Eu tava discutindo com um amigo meu hoje que o Super-Homem ele tem todos os poderes de todos os super-heróis da DC, só que melhor. Vai só ser. Que não, né? No caso do Flash, ele não tem como bater. Não, assim, hoje em dia é assim, né? Não, força, desde sempre, né? Cara. Mesmo antes da crise, o Superman não tem como bater o Flash em velocidade. Ah, é claro, né, porra? A porra do cara tem 1000 poderes, a porra do Flash só corre e tem nada mais justo que ele corra, né? Não, tem outras coisas também, tipo, o Superman é fraco contra a telepatia, então o Caçador de Marte pode acabar com a raça dele. Ah, é. Tem muita conexão de base, com negócio super-herói, entendeu? Em inteligência normal, o Batman ganha do Superman. É, como o Superman é fraco a magia, a Mulher Maravilha pode dar nele um cacete, já que ela é toda magia. E por aí vai. Tipo, o Superman ele tem todos os poderes de vários heróis, mas nenhum em especialização máxima, digamos assim. Vamos correr com essa porra que eu fiquei meia hora falando, a gente ficou meia hora falando de CD, DVD e do Final Fantasy XIII. Uhum. Já passou mais de meia hora essa porra. É, já foi, né? A gente empolga muito em algumas coisas. Pois é. E aí, gente foda que lê os e-mails. Como já deve saber, é o Silver de novo. Não, sei agora. Não, agora eu sei. Puta que pariu. Vocês já devem estar de saco cheio de ver toda semana aqui. Ou não, já que o Viado da Eternidade nem lembra o que deu na semana passada. Que bosta. Ainda bem que não lembro, né, cara? Sobre o catálogo de mulheres do último e-mail, realmente é foda completá-lo. Eu dedicaria minha vida a completá-lo. Mas eu já tenho a minha senhora que atende com o nick de MMO como Lilian Nucci. Não me pergunte por quê. Nem vou. É. Pois eu não sei. Enquanto eu tiver ela ao meu lado, estou um pouco na coleira e não irei atrás do resto do catálogo. É monogamia, né, filho? É, aquela tristeza. Sobre eu ter servido pouco tempo, foi pouco tempo, 1 ano e 7 meses. Acredito que foi normal, pois não conheci ninguém lá de dentro e tal. Foi processo seletivo normal e chato para porra. Até realmente começar o trabalho escravo. Por que é estranho eu ter servido? Porque as Forças Armadas Brasileiras, meu filho, elas não têm dinheiro. Sim, são poucas pessoas que servem hoje em dia. É, você, por exemplo, deve ter servido, mas você deve ter podido voltar pra casa a cada dia. Igual porque ao não meu tinha assentamento pra você dormir. É, não tinha como você ficar na caserna. Continuando a porradaria em cima do Viado da Eternidade. Ô, meu pai. Ai, caralho. Sim, tem muitos podcasts que você traz à tona porra de ralo. O tem, Kingdom Hearts é menos. Todos. Nos primeiros podcasts existia um robô de cada participante. Hoje em dia eu creio que não tem mais isso. É, que a gente não morre mais no meio da gravação. É, não fica mais ir lá pra usar a frase antiga. Mas quase todo podcast que fala sobre anos de jogos é a mesma coisa. Até cheguei a cogitar que era o robô da eternidade aproveitando pra descer a porradaria. Você falou, aposto que no e-mail você é macho para caralho, mas na vida real vai peidar para a porrada. Tio, ai meu Deus, só marca no próximo Batman de Pizza com minha presença. Vai ser bom que assim grava o vídeo e bota no YouTube. Ouvinte versus senhor. Já vi que eu vou ter que pedir um ai. Restraining order, sacou? Tá aparecendo. Se quer cobrar pro pessoal ver você levando uma surra, não me importa. Rapaz, eu sou da Tijuca, só doido. Cara, poucas pessoas sabem disso, mas eu também sou da Tijuca. E agora, fera? Pode ser que Halo não estrague, mas Kingdom Hearts acredito foi pela zoeira, mas fala destrói tudo que amo. Mas destrói mesmo. É, ele literalmente faz isso. Blight a porra toda, daí vai saber, né, fera? Eu tenho um problema de peru de platina, que se eu começar a jogar no jogo, ou ver algo, vou ver ou jogar até o último jogo da série. Nos dias de hoje, foi o melhor action RPG que joguei, foi o Kingdom Hearts. Mas aí seja, talvez, por falta de concorrência contra ele. Hã? Action RPG... Não sei o que se chama de concorrência com ele. Action RPG com o personagem da Disney, realmente ele é o único. É. Porra. E sim, eu joguei quase todos os jogos da série por causa do meu peru de platina. Mas não sou um fã enrustido de Kingdom Hearts. Só acho um jogo legal, normal e tá aí, né? Que bom pra você, cara. Na Dragon Quest eu só joguei... Mas fã de Dragon Quest você não precisa. É, você pode ser. Eu realmente acho que a série ficou fraca com o tempo. Eu nunca achei, nunca me apeteceu muito, mas não tem nada contra. Os antigos você gosta de grindar que nem um filho da puta, vai. Eu gosto. Então vai. Halo admito nunca ter jogado, mas vi um vídeo sobre a história completa do jogo antes nesse novo Halo 5 e vi uns gameplay, achei o jogo até que bem que é normal. E aquele tal de Ghost Recon Future Soldier, achei até parecido, mas nunca vi nenhum de vocês descer a porrada nele. É porque ninguém jogou. Ninguém gosta dessa merda, então não precisa descer a porrada nele. É simplesmente que ninguém jogou. Alguém chegou pra mim e falou, cara, Ghost Recon é foda pra caralho. Se alguém falasse assim, você falava, cara, legal, de repente é legal. Aí ia jogar e ia falar, nossa, que bosta. Né? Mas enfim. E Senhor da Eternidade, não faça promessas vazias, pois se você não é macho o suficiente pra jogar a Pantera Cor-de-Rosa, que você prometeu, não vai ser macho pra engarar 5 primeiros de porrada comigo. Oh, meu Deus. Entendi, tem que ser macho pra jogar o passaporte para o primeiro, tá certo? Ai, ai, ai. Tô um pouco curioso, mas o Pyron era um ouvinte e hoje em dia ele é fixo do podcast. Não, fixo não, ele não tá em todo programa. Cara, assim, uma dica sobre o nosso processo seletivo. Se você tem algum problema de voz, a gente já te contratou. Porra, você já tá lá. Se você é fã e o gago, o pliva presa, tá contratado. Tem a voz esquisita. Sim, é. Como é que vos fala. Falaram que não tem problema de falar em podcast antigo, então deixa eu agradecer logo o Daigo, que me fez encontrar o Crysis Beach na estreia dele, podcast 18. Belo jogo. E eu lembrei que tem um jogo dentro de um jogo dentro do jogo. O Pitfall 4 do Super NES exige um portal. Caralho, assim, tem um Pitfall 4. É o Mayan Adventure, é bem legal. É aquele Pitfall de plataforma que você joga com o filho do Pitfall original. Sim, o nome do cara é Pitfall. Você entra, existe um portal que você entra nele e acaba entrando no jogo do primeiro Pitfall. E o One Piece Grand Adventure do PlayStation 2, que é um jogo de luta, tinha alguns joguinhos dentro dele. É, ah, joguei esse jogo, Mario Party. Era muito do caralho. Tinha o modo Mario Party nele, era bem divertidinho. Eu admiro. Agora, finalmente sobre o Hearthstone. Eu admiro e gosto bastante de ver esse jogo. E fico viajando nos vídeos, pois se eu começar a jogar essa parada, como mencionei, meu peru de platina vai me fazer pegar todas as cartas do jogo. Não, isso vai dar problema, isso vai ter que gastar muito dinheiro. Não, dá pra pegar. A gente falou sobre isso no podcast, dá pra pegar tudo de boa sem gastar dinheiro. Mas vai demorar, né? É, demora. É. E talvez eu não vá ficar satisfeito, então me proibi de jogá-lo por medo de perder a minha vida jogando. É, e esse é real. E eu que não sou macho. É. Desculpa o e-mail grande, mas era pra deixar tudo claro. Fala toda a porradaria e tal, os próximos não serão tão grandes quanto esses. Se cuidem, caros amigos, e até a próxima. Agora o próximo. Vai tomar no cu você também. Fala, Daigo, e o outro que é um baitolo e pau no cu. Oh, meu Deus! que agora, negócio que é moda agora. Falta de uma bichinha, cacete. Eu achei que é moda. Jogar cena da verdade, olha que legal, que otário. Enfim, aqui é o Pança. Gostaria de deixar a história que essa porra de peito é um secretão por algum motivo idiota, não me deixa mais pagar com PayPal. Verdade, isso confere, produção? Ué. Então, não sei por quanto tempo deixei de contribuir com o croissant de chocolate do Betão. Mó vacilo aí, você tem que ver se o Betão? Não sei, quem é o Betão? A gente conhece Chicão, Betão é coisa nova. Enfim, o mais maior de tudo é que somente o BFS tá com essa frescura. Que bizarro. Ué. Depois eu vou dar uma olhada nessa porra aí. Vamos ver se com o pivô tem. Sobre o episódio anterior, foda-se. Quero saber quando sai o tweet de Pantera Cor-de-Rosa. Passaporte para o perigo. Cara, tão cobrando mesmo essa merda, hein? Já é segundo. Vou acabar, dizer vou acabar gravando mesmo. Cada vez mais próximo. Cada dia que passa, tá mais próximo. Sim. Pode, o Ninja Inimigo já gravou o Super-Homem, entendeu? As promessas vazias do podcast aí estão começando a surgir. Tá vindo. Devagar. Até algum outro dia. Até. Até, meu filho. Fala aí, rapaziada do Baixo Frente Soco, Branevski aqui. Não devem lembrar de mim porque só enviei um e-mail. Eu não li nenhum seu não, amigo. Não sei. Mando este e-mail apenas para lhe dar boas-voltas. Boas-vindas, né? Boas-vindas, boas-voltas. Não, boas-voltas, né? Apesar de que nem sabia que vocês tinham ficado em ato, eu tinha parado de ouvir também. Linguinha. Voltei ouvindo Aladdin contra Aladdin e o do Satoru Iwata. Muito bom ambos os podcasts. Eu tive o Aladdin no Mega Drive, jogo muito foda, e nunca vou esquecer das músicas da fase bônus do Abu fugindo dos vasos inimigos. Abraços a todos. Abraço. Eu gosto desses e-mails rápidos. Eu também, cara. É satisfatório, né, cara? Não é? É só pra ficar quentinho por dentro. É só pra ficar de boa, rapidão. Sim. Fala, galera, aqui é o Dash com mais uma gameplay de zoeiras. As partes do cast foi muito bom. Por que eles entram com essa? Não sei. Ele acha que é tentando imitar os youtubers, que sempre começam as coisas assim? Talvez ele seja youtuber, sei lá. Talvez. Zoeiras à parte, o cast foi muito bom. Hearthstone viciou bastante. Por não ser um jogo pay to win e um dos jogos grátis que mais gosto atualmente. Estou em busca de ler todas as. De ter todas as cartas de jogo só pelo colecionismo mesmo. Entendi. Daigo, sobre o último e-mail, o Kamen Rider que falei que tava muito ruim. É o Ghost mesmo. O Drive foi até legal de ver. Foi o que eu disse. Ghost não é que ele tá ruim, ele tá parado. Porque quando começa a dar porrada. De ruim, quando começa a dar porrada, pelo menos fica divertido. Assim, é 15 minutos de diversão. Que bosta, cara. Sobre Ultraman, Tiga, sei lá qual é essa. É Tiga. Eu só vi ele quando mesmo passou no programa da Eliana na Rede Record de televisão. Então, minhas lembranças são dele lutando, apanhando, e quando a luz do peito acende, ele ganha do inimigo. Mas o senhor falou tão bem, vou revê-lo em breve. Revê-lo não, né? Revê-lo. Mas... Revê-lo. Minha ideia, quando me perguntei sobre uma série de Ultraman, era pra ver se tinha um tipo o mangá, que é espetacular. Não, abraço, infelizmente não tem. Talvez via anime, num futuro próximo, se continuar vendendo o que tá vendendo. Eu não sei, eu gostaria. Mas ele é bem próprio, ele é bem peculiar, né? Mais uma pegada de autor. É o que eu espero ver se rolar um anime. Mas, assim, sabe como eu sei que a gente tá gravando e-mail pra caralho? A gente já passa batido pelos erros de português, sabe qual é? A gente vê, o cara não bota vírgula, não bota acento, não bota porra nenhuma, a gente já entende o que o cara tá falando, entendeu? Já a gente traduz a frase. Sim. O outro cara escreveu citar com S aqui, a gente não falou nada. É, eu deixei passar só pra falar velocidade da coisa. Citar com S é aquele instrumento, né? De é a cítara, né? É. George Harrison curtiu a Vera agora. Bom, esta merda acabou por essa semana. Continuem mandando e-mails para a gente para que possamos escrotizar as suas pessoas, para que possamos dar dicas a vocês, para que vocês falem conosco sobre esportes variados. Por exemplo, falem sobre tênis com a gente agora. A gente entende tênis também. Tênis, basquete, o que for. Tênis, basquete, um futebolzinho, até que de vez em quando eu perdoo. Futebol americano. UFC sempre, também. UFC pra caralho. Artes marciais em geral. Senhor da eternidade, o senhor teria alguma frase edificante para as pessoas? Fiquem longe das drogas. Fiquem longe das drogas, fiquem na escola, logo principalmente mais. Principalmente da benzina. Pô, benzina pra caralho, logo mais. Tem mais nessa bosta e até. Diversão na vez. Meus amigos, estamos falando aqui de Star Wars. Guerra nas Estrelas. Caralho. Eita porra. Começou. Eu acho que eu posso afirmar que hoje Star Wars é o maior ícone da cultura pop. Porra. Cara, eu acho que o mais importante, o fato de que o Jarbas, o seu pai... Tipo, Jarbas? Deve gostar pra caralho de Star Wars, talvez, porque foi a coisa da juventude dele, lá nos anos 80. O meu pai não dá uma foda. O seu pai é superior, né? Nossa geração, muita gente paga um pau foda. Temos aqui um convidado do Conselho Jedi, o cara da nossa cidade. Caraca, do Conselho Jedi, me apresenta aí, porra. Conselho Jedi. E, por exemplo, tem um moleque de 7 anos que pira no Star Wars. O meu filho, 1 ano e 10 meses, e ele adora o Darth Pateta de pelúcia, porra. Mas, porra, Darth Pateta de pelúcia é irado, né, cara? Tem isso. Já sabemos quem aparecerá no Kingdom Hearts. Tem que não ter coração, cara, pra não gostar do Darth Pateta. Sem contar que é aquela parada que a gente já discutiu. Se você desse uma garrafa pet pro seu filho, ele ia adorar também. Tudo bem, desde que ele foi lançado em 77, ele remoldou de fato toda a cultura pop. E os jogos que a gente tem hoje, com essa coisa de ter um protagonista que tem uma historinha que não sei o que, e os filmes que vieram depois disso, todos eles beberam da mesma fonte, né? Então a forma de se contar histórias, tudo bem que já existia coisas, tipo o Simba, os filmes do Ray Harryhausen, e já tinha Hobbit, Senhor dos Anéis, aquele carinha que fazia os bonequinhos de massa assim, que mexia em stop motion, fodão. Power Rangers. Simba, os 12 trabalhos de... Já tinham essas histórias, essas epopeias com heróis e suas jornadas, etc. Mas depois nas estrelas, mas depois de Guerra nas Estrelas, isso foi, primeiro, levado para um patamar espacial, é o intergaláctico, né, que não existia da forma que passou a existir, e foi levado num caráter de forma de se contar história e forma de se evoluir personagens que isso não tinha. Você tinha a história, sei lá, do Hércules, que era o Hércules, e foda-se, ele é o Hércules. Você não tinha o pivete de 15 anos que vai virar um fodão, sabe? É? O espaço era uma coisa muito mística já. Já era... A fronteira final, né? Já dizia o seriado da televisão. Não, mas eu acho que o Star Wars, ele mudou a narrativa toda, porque ele foi muito inovador, não só na linguagem, mas nas técnicas, né? Nos Sim. efeitos e tudo mais. Então foi o primeiro filme de ficção científica naquela época que tudo era muito incrível, assim, né? Você realmente acreditava que as pessoas estavam no espaço, que elas estavam em planetas exóticos, diferente do Star Trek ou do Flash Gordon, que você via que eram pessoas no estúdio, né? Ou que pedra de isopor e tal. Exato, ele conseguia trazer pro mundo real. É uma chave, cara. Me amarro em pedra de isopor, cadeira de isopor do Chapolin, dá uma charme essa parada. Não, levar uma paulada de isopor dos trapalhões que quebrava o negócio. Sim, porra, muito bom, muito bom. Meu sonho era tomar uma cadeirada de isopor um dia. Peraí, eu vou fazer uma pergunta pra fins históricos. Em que ano lançou o primeiro... 77, 80, 83. Tá. Isso, 25 de maio de 77. E aí, no aniversário de eternidade, cara? Pô, parabéns, cara. Sim, eu já fui parabenizado por isso várias vezes. Pô, cara, parabéns por ser menos importante do que um filme. Sim. E é por isso que o dia 25 de maio, quer dizer, é por isso. É um dos motivos pelo qual o 25 de maio é considerado o dia do orgulho nerd. É verdade, é verdade. Tem a parada da toalha também. É o dia da eternidade. Dia da eternidade. É porque é foda, porque tem o 25 de maio e tem o 4 de maio, é, né? É, por que não o 4 de maio, que é... Mas o 4 de maio é a piadinha, né, do May the Force, né? 4 de maio é só pelo trocadilho, exatamente. É o May the Force be with you. Ah, peraí, é sério que é só pelo trocadilho? Porra, tu achava que... Tu achava que era muita coincidência, né? É só uma feliz coincidência. Mas isso é muita cabacice, cara. Que isso? Sim, cara, mas isso daí... Porra. Mas a gente tá falando de Star Wars, cara. É, cara. É verdade, cabacice, é, porra, cabaço Wars. 4 de maio também é dia do mestre de RPG, porque foi a data da morte do Gary Gygax, se eu não me engano. Cara, tem que ser a data da morte do cara. Porra, a data da morte, escroto, né? Flip do caralho. Mas se der mole, deve ter algum movimento anti-Star Wars aí, que é tipo, ah, em 4 de maio não pode ser só por causa do Star Wars, tem que ter mais alguma coisa. Tipo a parada da toalha, aí não pode ser só Star Wars, tem que ter mais alguma coisa pra quebrar esses Jediizudos. Provavelmente foi coisa dos trackers. Dos trackers, é. Malditos trackers. O lance que você tava falando, Apoca, de ter efeitos sensacionais, efeitos especiais sensacionais, que levam você a crer que você efeitos de fato... Efeitos cósmicos fenomenais! Sim, isso! Em países, planetas exóticos e caralho, mas isso não justificaria porque que até hoje a galera lá de 7 anos é apaixonada por esse filme. Não, eu acho que só isso não. Aí é uma coisa narrativa, realmente, porque assim, quando o pessoal fala assim, a Disney vai infantilizar o Star Wars, eu sempre falo, cara, quando é que Star Wars não foi infantil? Exato. Né? Pois é. Star Wars foi um filme escrito pelo George Lucas pros filhos dele. Sim. Então, é pra ser infantil. O lance é que a gente... Como o Hobbit, especificamente. O Hobbit foi escrito pra criança também. Mas olha só, tem uma crítica... Também. Claro, tem uma crítica que se faz muito ao episódio 1, sobretudo, que fala, foi feito pra ver vender joguinho e boneco, essa porra. Todos foram. Não tinha filmes incríveis naquela época, então ele não pensou em fazer uma cena incrível que desse um videogame, assim. Pensou em fazer um videogame naquela época. Boneco da Hasbro, no máximo, né? Que inclusive... Então ele fez naves incríveis que virariam brinquedos incríveis. E ele foi muito esperto, porque como o estúdio queria apostar no filme, ele vendeu o filme pra Fox distribuir a um preço muito baixo em troca dos royalties de tudo que foi produzido com a marca. Então, todo merchandising, cara, é óbvio que ele pensou em vender boneco, nave e cenários e enfim, tudo que fosse possível na época. E ele ganhou muito mais com isso do que com os filmes. Coisa que vende até hoje absurdamente, cara. Cara, Star Wars é a única franquia que vende mais coisas, né, do que precisa pra pagar o filme antes do filme estrear. Né, o filme já se pagou. Ele já tá pago. Ele nem estreou, ele já tá pago. E é uma franquia que não precisa lançar produtos novos pra fomentar esse produto, esse mercado de merchandising. Uhum. A gente vê, por exemplo, outra coisa da nossa geração especificamente, Cavaleiros do Zodíaco, o cara não larga o osso. Seis meses sai uma porra de um desenho novo pra vender mais boneco. Porque se tiver boneco sem anime, tipo, quem é esse Ioria de asa aí que nunca vê essa merda na minha vida, foda-se. Agora, Star Wars não, se eu lançar aqui não, eu tenho agora esse Stormtrooper com a camisa do Atlético Mineiro. Porra aí! Maneiro, hein? Aliás, boa ideia, hein, ó. Aí, eu super. Disney, CBF, ó. Aí, ó, tem que ver isso aí, hein. Todos os Stormtroopers, mas eu não tenho do Atlético, então eu vou ter que comprar agora, puta que pariu. Cara, eu tinha uma ideia muito foda que eu nunca executei, de ir com dois amigos meus pros jogos Botafogo no Engenhão, um com a máscara do Darth Vader, obviamente eu, porque tive a ideia, e os outros dois com o Stormtrooper, eu de camisa preta e eles de camisa branca, pra gente levar um cartaz, venha para o lado alvinegro da força. Caralho. Agora já não ligo. Eu acho que ia dar muito trabalho pra uma piada merda. Cara, mas eu ia aparecer na SPN com certeza, cara. Eu ia aparecer na SPN com certeza. Isso ia ser suficiente pra mim. Aparecer é exatamente, era meu sonho. E nem ia ser minha cara, tá ligado? A melhor parte é essa, tipo, como é que eu vou provar que sou eu? Isso aí, cara. O Apoca e o Melo, eles têm armadura. É verdade, é verdade. Não, nossa, mas... A armadura é do Conselho Jedi. É isso aí. Tem que pedir autorização pra usar. Mas a gente tem o Darth Vader também, cara. Se for bonzinho, a gente pesa no assunto. Beleza, beleza. Eu faço as vozes do James Earl Jones aí pra galera. Simba. Né? É isso aí. Simba. Nesse universo, sei lá, gigantesco, incrível, a gente tem uma infinidade de jogos espalhados em todas as plataformas ao longo da história dos videogames. É. Aliás, eu arrisco dizer que não houve um console sem um jogo de Star Wars, certo? Rapaz... Cara, não sei, mas eu também arriscaria a mesma coisa. É, assim, se a gente excluir essas porras pro Zeebo... Ah, sim, porra. Tem também, brother? Vamos ver, vamos descobrir. No é uma boa também... forma de ver se tem pra tudo, vamos ver. É porque no Zeebo... Show do milhão tem pra Zeebo. Não, ó, no Zeebo roda jogo de Master System. Não, peraí, olha só, tem um problema, né? Zeebo é um personagem de Star Wars, né? Sério, aqui ó, eu procurei Star Wars Zeebo, aí apareceu uma wiki dessas da vida. Mas é tipo, irmão do... Zeebo era um muca de estimação, moca, sei lá o quê, que do pertencia ao... expandido número 72 do que aconteceu no futuro do pretérito de quando o Luke não perdeu o braço. Era da Nova República, pois é, bizarro. Profetas do Lado Negro, deve ser algum livro, sei lá. Parabéns. Então tem Star Wars pra Zeebo. Se tem o Zeebo no Star Wars, acabou. Cara, já é um avanço o nome dele ser Zeebo e não ser tipo tomou no cu. Zuba. Ou qualquer coisa parecida. Seu herpes. Herpes. Sífilis. Caralho. Ha. Não tem nenhum jogo de Star Wars pro Sega Saturn. Yau, nem Sonic, né? Também o Saturn não... Não teve nem Sonic, né, cara? Sega Saturn. Mas também não tem jogo de nada pro Sega Saturn, né? Só tinha aquele do golfinho e, sei lá, mais um ou dois, né? Tem jogo de luta pro Saturn só. O único que saiu, Knights e acho que Ridge Racer, Daytona. É, o Knights podia ser um jogo de Star Wars, né? Se fosse Knights, né? Esse é o Knights. Yau. Vocês estão piores que eu hoje. Então, sempre. Qual é o primeiro jogo de Star Wars que vocês se recordam? Peraí que eu tô mandando um link aqui de possivelmente um jogo de Star Wars pro Sega Saturn. É, porque assim, o primeiro, sei lá qual foi, nem importa, deve ter sido algum de ColecoVision, Atari. Não, acho que foi pra arcade, cara. O primeiro que eu me lembro... O primeiro que eu me lembro é Atari, mas tinha um arcade antes que eu não cheguei a jogar porque eu só tinha nos Estados Unidos, né? Mas o primeiro que eu joguei, assim, foi Atari, com certeza. No Atari, você tá falando do qual? Empire Strikes Back ou aquele de Destruir a Estrela da Morte? Putz, cara. Os dois era nave, deve ser o Destruir a Estrela da Morte. Da nave, né? Era tipo um simbolozinho tosco, né? Cara, o de Destruir a Estrela da Morte era muito ruim, meu. É. Não era de Atari, né? Vamos combinar. Tem até ele falando, sendo elogiado no Racing the Bean, um livro do, se eu não me engano, Ian Monfort. E aquele outro maluco lá, porra, esqueci o nome do maluco. Um deles é o Ian Monfort. Falando como ele era, tipo, super genial, assim, como foi muito bem feito, como que trazia toda uma estética muito boa dentro das limitações do Atari para a representação da Batalha de Hoth. Que batalha é essa? É aquela que o cavalo roubou lá? Caralho. Isso, você tá no Town e tem que derrubar os... E entra no Snowspeeder, né? Tem toda aquela cena que o Luke é resgatado. O início do segundo filme. Sim, sim, na neve, né? Você entrava no Snowspeeder e tinha que derrotar os AT-ATs que estavam atacando a base. O jogo era só isso. Muita gente que não conhecia Star Wars devia imaginar que era um jogo de uma ave atirando em camelos. É, cara, era meio que isso mesmo. Será que esse jogo não foi lançado aqui no Brasil com algum outro que nome? Que legal, tipo... meu microfone tá mutado. Yau! Será que esse jogo não foi lançado aqui? Esse é o jogo que o John Tron chama de Birds vs. Cannons. Sim, é isso mesmo. Mas olha só, esse jogo será que não foi lançado aqui no Brasil pela Dakar com algum outro nome trocado? Tipo aqueles jogos, sei lá, do Pitfall virava Didi e o Pântano do não sei o quê. Peraí, é sério isso? Sério? E o jogo de Gundam foi lançado como Jaspion aqui? Até que o Gundam. O Gundam era o Dylion. E a imaginação das crianças fazia seu trabalho. Tem jogo de Chapolin com Drácula, né? Ou esse de Nintendinho, sei lá. Tem o jogo não, da Ponte. Mas quando é o seguinte, eles mudam os sprites ou eles só deixam a imaginação sprite, das crianças fazer o trabalho? Cara? Silhueta, você quer dizer, né? De Atari, né? Ah, tem um sprite. Não precisa, cara. Essa que é a graça do Atari. Tipo, o que é esse jogo? O que você quiser. É, pega a capa dos jogos da Atari e compara com os gráficos do jogo. Quando você via aquela capa ali... Caraca, cara, Missile Command, por exemplo. É o pior tinha dos benefícios. Tinha uns caras com uns elmos, assim, muito irados lá, correndo rápido pra apertar os botões lá no sistema de mísseis antibalísticos. Cara, e você fica assim, que irado! Vou jogar essa porra, vou ser, tipo, um desses operadores aí de sistema de defesa. Aí quando você vai ver o jogo, é um crosshair andando com um céu preto. E justamente. O melhor jogo de Atari é o do Homem-Aranha. O único que você olha assim e fala, cara, isso é o Homem-Aranha, não pode ser nenhuma outra coisa, senão o Homem-Aranha. Superman. O Superman também. Ah, é verdade. Mas vocês são muito velhos. O primeiro jogo de Star Wars que eu joguei foi o X-Wing pra Deutsch. Nossa! Não conheço. Joguei muito X-Wing pra DOS, mas assim, eu joguei do tipo, o que eu tenho que fazer aqui? Não estou entendendo nada. Sério? Eu achava esse jogo muito maneiro. Eu não lembro nada dele, eu sei que ele é muito maneiro. Eu tô olhando as fotos dele aqui, ele é extremamente bonito, cara. Ele é, já mas saiu... não entendia nada. Eu lembro que eu ficava tipo no cockpit de uma nave e eu escolhi umas opções lá que eu não sabia o que era. Obviamente eu não sabia ler inglês, não sabia porra nenhuma. E eu ficava tipo, meu Deus, como é que eu faço qualquer coisa, meu pai? Ah... foda-se. Se vira aí, otário. Exato. É porque eu me lembro desse jogo ser complexo pra caralho. Tinha, tipo, vários comandos de teclado, caralho. É, todo simulador costuma ser, né, cara? E a gente era moleque, né? Não tinha a menor noção do que é pilotar, assim, né? Tipo, acelerar, o negócio de puxar pra subir, empurrar pra descer. Era tudo tipo, contrário do que a gente, né, tava acostumado a pensar. Ao contrário do óbvio. É, você tem que dividir sua potência entre o que vai pra escudo e o que vai pra propulsão. Tipo, meu irmão, era necessariamente complexo. Que, mas é escudo, né, cara? Tipo o freio do Mario Kart, foda-se essa porra. Era um jogo para adultos numa época que os adultos não jogavam muito videogame. Jogavam. Mas é que a gente tá jogando pela nossa cultura. Aqui no Brasil, realmente, não era a maioria dos adultos, mas nos Estados Unidos, sim, a galera jogava ferreamente, assim, tinha muito jogo pra adulto. Vocês não lembram do... Nada a ver com Star Wars, mas vocês não lembram do Larry, Leisure Suit Larry? Leisure Suit Larry, sim. Era um jogo super adulto, assim, né, cara? Eu era moleque, eu não entendia um décimo dessa sacanagem. É um jogo super adulto, mas não é um jogo que o adulto joga, assim, né, tipo... Esse X-Wing bem bonito, hein, cara? Esse de DOS aí. Eu dou até um destaque pro X-Wing Alliance, que foi o que veio... Acho que foi um dos últimos, até. Tinha X-Wing vs. Fighter depois, né? Teve uma série bem bacana. E aí veio o X-Wing Alliance, que tem uma história foda. Porque todos, então, eram só seguidores, né? Você tinha missões, você tinha uma historinha por trás, mas era... Era uma história meio sem emoção, assim. E o Alliance foi uma história totalmente paralela ao filme e com elementos em comum e tudo mais. Mas tinha um roteiro foda, assim, que dava pra fazer um filme mesmo, assim. Jogava um mercador que caía no meio da guerra, né? Você caía no meio da guerra, tinha que escolher lados e tal. E era uma nave nova, então, assim, e era realmente bonito, assim, né? Inclusive, o pessoal tava falando do trailer novo do episódio 7, né? Que tem uma cena da Millennium Falcon saindo do hiperespaço e aparece aquele tubo azul, né? E aí, nego, nossa, é a primeira vez que dá pra ver o hiperespaço por dentro, né? Eu falei, cara, essa cena é chupadíssima da abertura do X-Wing Galaxy. Não é true! Não jogou os jogos, não leu os livros, não viu as séries. Modinha! Modinha lixo. Modinha lixo, BR, caralho. É ruim, né? Só viu dublado modinha, pelo Guilherme Briggs. Cada vez que eu escuto essa palavra modinha, parece que me deu uma dedada na bunda. Enfim. Modinha. Ainda mais com o Star Wars, né? Que sempre foi modinha, né? Modinha, nunca sempre. Nunca deixou agora. Tipo, 40 anos modinha. Aqui não tem nenhum fã true de Star Wars. Aqui é todo mundo modinha. Tudo modinha. Não, tem que indicar. Tem que. Caralho, pode ver. Tem que ver o Holiday Special aqui, porra. Caralho. Eu vi essa merda. Eu vi o Natal do Silva, certo? Eu vi Caravana da Coragem. Um e dois, tem que ser. Cara, sabia que tinha dois, cara. Não sabia que tinha dois, não. Sério, que tinha dois? O primeiro jogo de Star Wars que eu joguei foi o primeiro jogo que me chamou a atenção pra caralho, porque você tinha um fucking sabre de luz, que era o Super Star Wars. E eu nem joguei o Super Star Wars. O primeiro, porque eu lembro que eu... Acho que o primeiro que eu joguei, sim, foi o primeiro, mas eu achei meio chato. Porque qual era a minha ideia de Star Wars quando eu era criança? Espadas, lasers, uau, uau. Uau, uau. Quando você pega o primeiro jogo, você, tipo, não tem nada de espadas, lasers. Você tem uma pistolinha búndios e um jogo meio bosta. Mas tem um lance também, cara. Esses jogos de... São beat'em up, né? Da época. Se tinha já, sei lá, o Mega Man X3 ou Final Fight 3, por que eu vou alugar o 1? Eu vou alugar o último, porra, que é o melhor. Óbvio. Você só jogava Retorno de Jedi, né? É, você já tinha o Super Retorno de Jedi e o teu pai sabia que era o mais novo, né? Porque não, esse filme aqui só depois, meu filho. Então, porra, aluga o mais novo, caralho. Por que eu vou ficar alugando esse look de roupa laranja e bombeiro? Mas se eu posso pegar o look fodão. Mas vocês estavam falando de, ah, não começa com sabre de luz e tal. Uma versão que acho que foi feita pelos japoneses pro Star Wars NES. Você já começava com o Luke de cabelo preto, com o sabre de luz, matando assim, soldados. Luke de cabelo preto? Peraí. Não entendi. Mas em que ponto da história. Depois do acidente, né, que você tá falando? Oi? É o Mark Hamill pós-acidente, você tá falando? Não, que o cabelo dele é castanho. Quando cabelo preto, você tá falando roupa preta do Retorno de Jedi, é isso? Não, o cabelo preto. Cabelo preto ele não tem, cara. Assim. Então. É nos filmes que eu vi. Como assim, cabelo preto? Ainda. Ele virou Saiyajin? Que porra é essa? Não tô entendendo. Qual é o lance dele? Eu sei que ele ficou feio pra caralho. Ele ia ser o galãzinho de Hollywood. Peraí, bateu o carro. Mas peraí, a gente quer saber das midi-chlorians. Caralho, cara, ele... Então, o que aconteceu? Ele, a representação do Sprite no jogo teria que ser com um cabelo laranja, marrom, alguma coisa assim, porque ele tem cabelo claro. Tá, é um castanho claro. Tá. Mas aí os japoneses botaram ele de cabelo preto, num kimono lá, que tudo bem, fica parecido. Pra ser japonês, tá. Só que ele já começa com sabre de luz. Mas tá entendendo o que você falou? Ele já começa com cabelo preto? Nossa. Conquistasse normalmente. Era uma chance de falar assim, ele é todo de branco, cabelo preto e uma espada, parece um samurai. Nessa parada. Então, foda-se, aí passa a parada, ele já tá com o sabre de luz no início, ele tá entrando no Sandcrawler e enfrenta o Darth Vader. No começo já? No começo, você dá uma espada do Darth Vader. Symphony of the Night, essa porra? Die, Vader! Não, é porque eles estavam naquela fase tipo Sonic, que você tem que enfrentar o Robotnik todas as fases, só muda isso. Mas no começo, essa porra é pra tipo mostrar, olha só, esse é o vilão, primeira cena, agora você vai perder todos os seus poderes de fodão, vai ter que conquistar tudo de novo, e patati, é essa mecânica, né? Isso é maneiro, essa mecânica. Isso é maneiro, é. Eu achava, até God of War, assim, todos os jogos, eu fiquei puto já, enjoei essa merda. E aí você dava a espada do Darth Vader e ele virava um escorpião. Cara, porra, cara, é essa? Como é que Mortal Kombat 3 essa porra, né? Virou Animality. Você vira escorpião, cara. Você não leu o livro 3 da expansão 72? Que conta a história do filho do neto do primo do incesto? Yau! Yau! Mas o outro que saiu, que acho que era da LJN, se vocês pegarem aquela série de vídeos do John Tron e do Angry Video Game Nerd, eles mostram a diferença entre essas versões americana e japonesa. Na americana, você tem um jogo que você não consegue entender porra nenhuma, porque você é simplesmente deixado no mundo aberto pra sair explorando as cavernas, catar as pessoas, encontrar o Obi-Wan e tal, e até chegar na destruição do Estrela da Morte. É o Star Wars versão americana. Que jogo? De Nintendo, tá, entendi. A versão japonesa é essa porra toda louca que Darth Vader vira um animal em cada final de fase. Essa de Nintendo, então, é o Metroidvania da vida, é isso? É, mais ou menos. Metroidvania, você tem uma visão top-down quando tá na fase com a speeder do Luke lá, andando de Tatooine, mas quando entra nas sessões de caverna é um platformer básico. Entendi. É engraçado, eu tô tentando lembrar que vocês estão falando de NES, eu tava lembrando que na época do NES eu tinha Master System, não tinha Nintendo. E eu não tô lembrando de ter jogado Star Wars pra Master System, teve? Teve. Aí no Brasil, Master System? Teve? Não, aqui no Brasil eu não sei. Cara, eu não joguei. Sim, mas não sei. Tectoy deve ter lançado como Turma da Mônica. Olha. Existe, tem sim, tinha sim. Os trapalhões da... Como é que chamava a paródia que eles fizeram? Aquele Star Wars. É o da Xuxa, né? Não, mas tinha Star Wars pra Master System, sim. Inclusive, o gráfico é razoavelmente mais bonitinho do que sério, o de Nintendo. Sério, eu tô achando horrível. É porque o de Nintendo você não deve estar vendo, mas é pior. Ah, tá. É razoavelmente pior. Vai doer pra caralho, meu braço. É um look andando com uma arminha, uma barrinha de energia de Mega Man e pança. Ah, é não, rola uma cena aqui de speeder que é irada. É, bacana, parece interessante, mas eu também não conhecia, não. Apareceu o C3PO aqui com câncer. Falou em cena de speeder, eu lembrei de novo. Star Wars e aquela cena que você tinha do estilo F-Zero, que você corria no speeder do Luke e era um saco. Você ficava um mó tempão procurando pra onde você tinha que ir, ia pra um lado, ia pro outro, era meio que mundo aberto, só que você só podia ir pra um lugar e você tinha que encaixar qual lugar você tinha. Isso, vira pra esquerda, vira pra direita, né? Essa fase do jogo é muito assim, olha, tem esse mode 7 do Super Nintendo, tem que usar. Exato. Se vira, tá ligado? Aí tem essa porra dessa fase no carrinho, é muito chato. É tipo o Mako no Mass Effect 1. Até essa merda aqui você vai jogar, cala a boca, né? E isso foi um pouco... Isso foi um pouco pra hoje em dia que a gente pegou pra rejogar o Super Star Wars, reclamar menos do episódio 1. Cara, tipo, mas se você pega a sequência dele, que foi o Super Empire Strikes Back, ele tem uma das sequências tipo Mode 7 mais iradas da história do jogo, e que você só conseguiu ter uma reprodução dela no Shadows of the Empire, que saiu pra Nintendo 64, que é quando você tá com o Snowspeeder derrubando os AT-ATs. Porra, eu quero, me lembra de uma coisa do Shadows of the Empire, quem era o protagonista? Era um extra que foi criado ali, era tipo um brother, era um mercenário que tinha um jetpack e no final pilotava a Millennium Falcon de bobeira. Não, cara, era Millennium Falcon, não era? Era Outlander, que era parecido com a Millennium Falcon, porque era uma nave coreliana também. Mas o... Cara, o Shadows foi um projeto foda, assim, da LucasArts, porque era um projeto multimídia, né? Eles não fizeram só o jogo. Eles fizeram um jogo, um livro. Tinha livro, Fizeram a trilha sonora. Eu comecei pela trilha sonora. Eu conheci o Shadows of the Empire comprando a trilha sonora quando eu tava... A trilha sonora era toda original? Toda original. Tá, tinha as inserções, né? Da marcha imperial. Tinha uma história em quadrinhos, que eu cheguei a ler uma edição, pelo menos. Pô, isso. Eu conheci isso jogando o jogo, alugando a locadora e depois comprando o jogo, que eu achei errado. Modinha, jogo. As histórias, elas não são só adaptações, assim, tipo, o livro não é a história do jogo e vice-versa, assim, são complementares. Então, o livro você lê muito pelo ponto de vista da Leia e do Chewbacca, né? Porque, na verdade, a história toda é pra explicar o que se passa entre o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, que vai culminar naquele plano dele de invadir o Palácio do Jabba e salvar o Han Solo, né? Então... Mas o jogo ele vai até depois disso, tanto é que ele vai no final. O jogo vai até um pouco depois, mas a ideia do projeto como um todo era essa, assim, preencher essa lacuna, né, entre um filme e outro. E aí eles criaram esse personagem que é o Dash Hander, que é um Han Solo mesmo, assim, só que ele não era tão canalha assim, né? Cara, ele parece Juiz Dredd, né? Um pouco, né? É um cara com um ombreirão assim de anos 90, né? De GB. Ele parecia o Cable, sei lá, né? O assim, Cable, é isso mesmo. Essa parada aí, nessa linhagem. Tinha umas coisas muito. Aquela cara de protagonista nos 80, 90, né? Que é tipo Fuga de Nova York, né? Aquele Miami Vice. Vê essa cara de canalha. Né? Queixo grande, não fiz a barba essa semana. Pô, mas vou te falar, o que eu mais gostava desse jogo era a ideia de você ter um jetpack. E as fases mais iradas eram as fases que tinham jetpack. Joga Just Cause, é assim o jogo todo. É, mas Just Cause não tinha naquela época, né, meu amigo? Depois que eu fui jogar o Just Cause, eu falei, caralho, que jogo louco. Just Cause seria no Nokia. Nokia Tijolão tem aquele joguinho de paraquedas. A gente tá falando de jetpack, esse tal, joga em Battlefront, já tá aí, já dá pra jogar. Já tá aí. Também é irado. Como esse último Battlefront, você tá falando? Esse novo, eu vou dar a minha opinião sobre esse Battlefront. Eu não vou comprar. Tá cedo ainda pra gente falar dele, não tá? Tá, mas assim, já vou falar uma coisa, não é sobre o jogo não, é sobre o fora do jogo. Não vou comprar, tenho raiva de quem comprar, tenho raiva de quem fez. Que é um jogo que vão te cobrar $60 agora, e se for no videogame, ainda mais a anuidade de você ter que pagar a Xbox Live ou a PS Plus pra poder jogar online, porque só dá pra jogar online. Uhum. E depois vai sair Season Pass em cima de Season Pass, e você não vai mais jogar se não tiver o Season Pass, porque a galera vai escalar pro Season Pass e você assim, ficou. Como todo jogo. Como todo jogo que é só nesse estilão de ser só online, multiplayer. Então, pra mim isso ainda é muito novo, né? Não sou acostumado com essa merda. Eu concordo com você que é mais curtíssimo, mas o jogo parece ser muito mais. Mas sim, jogando, uma vez que você esqueceu... a carreira de cocaína. Eu acho que você tem que agradecer que você não tem que pagar mensalidade, entendeu? Cara, eu tô cagando, eu não vou jogar mesmo. Eu quase comprei esse jogo, aí o Clerados falou que não tem campanha, aí eu falei, o quê? Não tem campanha meio escroto. aí eu não comprei. Assim, cara, engraçado não acho escroto não ter campanha, porque quando é o contrário... A gente reclama que tem um multiplayer só pra ter, entendeu? E... mas assim, enfim, foda-se, isso é outra discussão. Eu sou muito favorável a essa opinião de que tem que ter campanha, de que... até porque eu sou um player mais single player do que multiplayer, assim, eu raramente vou muito longe no multiplayer dos jogos, porque não é muito a minha vibe, não tem esse tempo todo disponível e tal. E foda, né, você jogar no nível 3 quando tá todo mundo 20 é sempre um inferno. Mas nesse caso específico, cara, quando você começa a jogar, você entende que não precisa da campanha, realmente. Você tá revivendo as batalhas do filme e isso basta, assim, sabe? Sim. É muito foda, você é muito cria foda. Sua própria narrativa. Eu venho de uma experiência você ruim. Interage demais com o cenário e com as naves, e você, enfim, é um gráfico realmente. Acho que é o primeiro jogo que explora tanto assim, o potencial dos consoles novos. Ah, né? isso é mesmo. Ainda tem coisa pra sair aí. Eu fiquei sabendo até que já fizeram uns mods que melhoram ainda mais. Pra quem, né, é adepto aí dos mods, tem coisas que melhoram o gráfico ainda mais, que fica realmente parecendo cena de filme, assim, que você esquece que é um jogo. Mas pelo que eu vi até agora, assim, já me conquistou, e mesmo sendo um jogo só multiplayer. Mas enfim, tá cedo a gente falar Battlefront, né? Vamos voltar pro Super Nintendo. Tá cedo, tá tarde. A gente tá aqui conversando sobre jogos, não tem ordem cronológica. Tudo atemporal. Tem... O Super Star Wars, ele foi relançado agora. No dia do Battlefront, né? Relançaram pro Vita PS Plus. E pra PS4, acho. Não sei se pra PlayStation 3 tem. Eu ia comprar agora e vi que era 10 dólares e desisti. É caro, na verdade, né? Mas não tem nada de novo no jogo, pelo que eu pesquisei. Tem achievement, você ganha troféu. Tá, não tem nada de novo no jogo. É o mesmo jogo. É emulado. Com aquela tela cropada no meio, né, e a borda da tela tem, sei lá, coisinhas bonitinhas passando. Igual esses jogos que são relançados. Assim, é uma experiência pra quem... Qual é a vantagem de eu jogar ele, comprar ele pra jogar no videogame e não jogar no celular? Cara, porque aí você vai ganhar achievement e você é achievement whore. Que você pagou, na verdade, né? Eu sou achievement whore. Celular, você pagou? Eu sou. Você tem um jogo de fita. Você tem jogo de fita? Tem. Tirou um. Então, beleza. Tirou. Pronto, tá bom. Mas você tem o videogame do jogo? Tenho. Funciona? Provavelmente. Provavelmente. Você só joga meu Retro 5. Qual jogo vocês estão falando agora, cara? Super mesmo, foi relançado. Ainda estamos no Super. Eu tô dizendo que eu posso usar ROM no emulador. Pode usar ROM no emulador, é verdade. Tá certo. Pode usar ROM no emulador. Legalmente você pode. Ou você pode jogar por 24 horas também depois dele. É verdade. Quem inventou essas regras, né, cara? Essa regra é muito doida. Eu acho que tiraram esse marcações de regra. Se eu tenho a fita, eu posso emular. Se eu não tenho, eu posso por 24 horas. Problema. Não, não. Qual a prova? Se você tem a fita, você pode sim. Agora. Ah, cara, eu acho que não é assim que funciona, não, mané. Mas tem a tudo fita, bem. Foda-se, na real. É, você tem a fita assim, moralmente, né? É que você comprou o direito de jogar o jogo. Você joga no emulador ou na fita, foda-se. Pois é, por isso que todos os jogos que são pra PS4 e Vita, quando você compra um, você ganha o outro, né? Só que não. Porque você comprou o direito de jogar o jogo, onde você quiser, né? Seria muito bom se você conseguisse isso, mas nem todo jogo. É, não, mas assim, foda-se essa porra também. Foda-se. Mas eu acho que foda-se mesmo. Quem vai ganhar dinheiro com essa merda, cara? Pra Super Nintendo? Acabou a porra do... Foda-se, porque naquela época os jogos só tinham pra uma plataforma. É, verdade, isso, sim. Ou Super Star Wars, acho que tem um Mega Star Wars também. Só depois, parada assim. Mas só pra Mega Drive. Eu sei que tem Star Wars pra Mega Drive. Eu acho que é Mega Star Wars. Ah, não, peraí. Pra Mega teve um pro Sega CD, que era Rebel Assault. Não lembro. Ah, o Rebel Assault saiu pra Mega, é verdade. Cara, eu tô Rebel Assault também começou uma época... nova, assim, pros jogos de Star Wars, porque aí todos, a partir daí, tinham uma narrativa maneira. Os caras começaram a investir em personagens novos, começaram a explorar um pouco mais o universo além dos filmes, assim. Acho que o Rebel Assault 1, acho que você jogava com o Luke, né? O Rebel Assault 2 é que você jogava um personagem aleatório, um pilotinho aleatório. Tinha uma companheira que era uma pilota mulher, assim, que achava foda também, assim, ter personagem feminino, porque é uma coisa que quase não tem no filme, né? Só tem a Leia. E aí, acho que foi a fase PC, assim, né? 386, 486, Mega Drive ainda tinha, saiu alguma coisa mais ou menos assim, mas Mega Drive não, né? A Sega CD, que aí já tinha os gráficos melhores. Mas a partir dessa fase, cara, só veio coisa foda, assim. Acho que foi a época que eu mais joguei jogo de Star Wars. Foi da Jedi Knight. Esse Rebel Assault 2 é um que você... tipo um ser humano filmado e você dá tirinho nos camarada. Isso. Saiu pra PlayStation também, eu joguei. Algum deles. Não foi o Dark Forces? Foi o 2. Não, o Dark Forces também foi filmado. Eu joguei, porque é tipo um Shadow Enforcers da vida. Rebel Assault 2 saiu pra PlayStation 1, o Dark Forces também saiu pra PlayStation 1, mas esse jogo... que a gente tá falando, tem uma coisa muito irada que eu lembro muito de jogar no computador, que era uma parte de tiro com o Luke. Isso. Que é você escondendo, aí você indo com o mouse apontando onde você quer atirar. Aí é tipo aquela fase bônus do Sunset Riders, tá ligado? Sim, sim. Isso. Tem um jogo de Super Nintendo que é só isso, é o Shadow Enforcers, né? O jogo é disso. Tirinho e esconde. Não, isso era tirinho e nave. O jogo. É, o Rebel Assault é Rebel tirinho Assault e nave, né? Ela tinha as fases de tirinho e as fases na nave. Pronto. Eu usava, isso aí. Um e o dois era assim. A diferença é que o dois, né, foi meio revolucionário, assim, porque, se não me falha a memória, foi o primeiro jogo de Star Wars, pelo menos, que tinha atores filmados nas cutscenes, assim, né, nos videozinhos entre fases. Enquanto isso, o Mark Hamill fazia aquele Wing Commander. Fazia o Wing Commander, fazia o Wing Commander. O 3, né, que era com ele filmado. Isso. E, pois é, podia colocar ele fazendo... Imagina o Mark Hamill nessa época fazendo o X-Wing, brother. Que foda que seria viver o Luke nos jogos. Nem pensou nisso. Não, ele tava com raiva de Star Wars nessa época. Não sei se vocês sabem dessa história, mas ele... But hurt com Star Wars. É, ele tirou, inclusive, o papel do Luke do currículo dele como ator. Falou que ele não queria mais ser reconhecido só por esse papel, que ele tinha um trabalho maior. Como um tinha. Vilão do Flash. Tinha, era do cara. Aquele filme das criancinhas do mal lá, que ele era o padre. É, o vilão do Flash, que ele agora tá fazendo de novo. Dublador do Coringa. E aquele Guyver, né? Você tá falando como dublador, eu tô falando como ator. Então coisa, beleza. Cara. A série do Flash, Guyver, que nem é ele o protagonista, só aparece o nome dele na frente porque era o que tinha. Uhum. E o Wing Commander, né? Que ele é o porra do Luke, né? Que tem o Luke e o Lion Man. Isso. Porra, aquele bicho é irado, mano. É da raça do Chewbacca, não, né? É uma outra. Não, é um leão mesmo. É um leão, né? É até Heart of the Lion, Heart of the Tiger, sei lá. Que o Raph, não é? Heart of the Tiger. Deve ser tigre, então. É, coração do tigre. Mark Hamill, não é coração, cara, é olho. Não, na música, mas música. O jogo é Heart of the Tiger. É coração mesmo, né? Heart of the Tiger? Não era lá? Não, é o Wing Commander 3, é Heart of the Tiger. Coração do leão faz sentido, coração do tigre faz o menor sentido. Saúde! Desculpa. Não sei se foi Atin ou Henshin, mas sei lá. Henshin. Se tivesse transformado num Kamen Rider aí, foi Atin. É, não é, acabei de procurar a capa aqui, é tigre mesmo. Esse é o tigre do Star Wars. Parece um leão mesmo. Pra PC também teve um Desktop Adventures com Yoda. Yoda Storm. Pô, eu me diverti pra caralho com ele e era, tipo, ele falava que tinha não sei quantos mil jogos ali dentro, não sei quantas mil fases, porque era, na verdade, tudo geração aleatória. Era gerado aleatoriamente os cenários. E ele tinha um botãozinho, tinha um botão que se você apertava era o Boss Button. Ele escondia o jogo e abria uma planilha Excel. Caralho. What the fuck? Boss esse chefe do teu trabalho, né? Entendi. Entendi. Era o Ctrl B do MSN Messenger. Era o Alt-Tab da época. Tinha essa série Desktop Adventures, tinha de Indiana Jones, tinha um monte de coisa, né? Primeiro foi Indiana Jones, depois primeiro foi Indiana. Visto de Top Down também, não era? Era LucasArts? Como é que era esse negócio? Eu acho que é da Sierra, tudo... não era? Sierra, acho... entendi. Não sei se foi, a LucasArts foi que produziu. Produziu, né, então. Quem se importa, né, também. Quem tinha ganhar dinheiro com isso já ganhou. Tem um, aquele jogo de celular atual, que é o... Zombies. Uprising. Não, cara, é Age of Zombies, que ele lembra muito esses jogos. Que é bonequinho cabeçudo dando tiro em zumbi pra celular. Esse joguinho caberia bem pra celular hoje em dia, esses Desktop Adventures aí. Cara, nessa época de CD-ROM, ainda de Star Wars, teve um que não era bem um jogo. Era uma coisa só interativa, assim, que era o Behind the Magic. Que, porra, era um CD que pouca gente tinha e era um tesouro, assim, porque tinha cenas excluídas. Isso daí veio naquelas revistas veio de CD. No pack. Caralho! Não, ele veio num pack aí de Star Wars da LucasArts uma vez, mas eu tinha uma caixa, né, que ele veio na época que ele era vendido avulso, eu tinha uma caixa com ele. Foda, assim, porque tinha, era meio que uma enciclopédia, tinha várias informações, não tinha coisas de bastidores e tinha cenas excluídas do filme, que só vieram à tona agora no Blu-ray, assim. Então tem uma galera que nunca tinha visto cena excluída dos filmes antigos, porque, sei lá, passou batido pra esse. Não tinha extras de DVD. Mas nele, Mas tinha uma parada. É, tinha todos esses que tinham que ter saído em DVD não saíram até o Blu-ray, né? Ficaram claro, ficaram segurando. Os caras não são burros, cara. Mas o que tinha de legal nesse negócio, que aí assim, era um pouquinho game, assim, que era um... tipo um teste de armas do Star Wars, né? Então você tinha uma sala com um Stormtrooper no meio, e aí você escolhia uma arma, e aí testava na arma aquele Stormtrooper. Ah, entendi. E aí entendi. Ele começava com a pedrinha do Ewoks, né? Que você ficava jogando pedra no meio. A intifada do Ewok. É, aí ficava passando. Só que era tudo era engraçado, assim, né? Tipo, você jogava uma pedrinha nele, aí ele, tuque, só batia assim, aí ele ficava, né? Aí começava a voar muita pedra nele. E aí aumentando a escala da arma, até chegar no raio do Senhor da Morte, cara. Era muito engraçado, porque ficava commencing countdown in 3. Aí ele começava a ficar desesperado, assim, eu tava correndo, não tinha pra onde correr. Aí saia do ar, assim. O negócio ficava com aquela tela chavisco, assim. Muito bom, assim, muito bom. Tem cena extra da Carrie Fisher, né? Carrie Fisher. De biquíni, não, tomando sol, coisa assim. É proibido agora, não pode? Porra, ela na época ela era fidel. Cara, é muito bizarro porque a Carrie Fisher, no primeiro filme inteiro, ela grava sem sutiã, usando tipo um lençol em cima dela. Ela amarra o peito, né? Pra não ficar muito protuberante. Aí ela dando entrevista depois, ela fala: cara, nego me dava esporro porque eu queria usar sutiã e eu só queria usar sutiã, pelo amor de Deus. O primeiro filme? Não foi. É o primeiro filme. Ah, é, o vestido branco dela, né? Ela amarrava o peito dela pra não ficar muito grande, assim, pra dar diminuído. Depois mete ela num biquíni, né, velho? Não, porra, quando ela apareceu de biquíni, meu irmão, foi tipo a revelação. Falei: cara, essa mulher é gostosa o tempo todo. Ela, na verdade, ela fez uma super preparação pra esse papel. Ah, foi? Eu li que ela queria ficar de biquíni. Não. Valorizar o corpo dela. Não. Foi o que eu li. Não. Que ela odiava ficar com aquele vestido que tapava tudo e ela queria mostrar as curvas. Não, ela era até mais recheadinha antes do Jedi. Antes de começar a cheirar, né? É. Eu queria entender, a gente tem discutindo aqui muito tempo sobre diversos jogos de Star Wars em diversas plataformas. Tem tanto jogo de Star Wars, eu queria entender por que isso? O que faz essa série uma fonte infinita de jogos e por que ela é uma série ótima para os nossos videogames? Tem algumas coisas, né, da cultura pop que constroem mundos, por exemplo, acho que hoje, em andamento, né, as duas coisas que eu gosto de citar sempre são o One Piece, o mangá, que é uma parada oriental, o Game of Thrones, esses livros aí que o cara escreve desde 94, 21 anos. Eu gosto de citar esses dois exemplos. E o outro que todo mundo já conhece, que é o Star Wars. Que o cara constrói, ele não se limita, tipo, tem esses personagens aqui e essa é a história deles. Tem isso. Mas por fora disso, tem um mundo que se desdobra e você acredita que aquele mundo existe. Eu, quando tô lendo One Piece, eu acredito que tem uma ilha lá na puta que pariu, que tem uns caras passando por ali e vão chegar no mesmo lugar do Luffy. Uhum. E esses caras têm a própria história deles também. E assim como tem pra um, tem pra 200 mil. E é legal isso que você fala do One Piece, e fazendo um paralelo até com Star Wars, é que você tem ideia de que o mundo é tão grande, que o que você conhece é apenas uma pequena parte daquele universo. Eu tô vendo uma história, entendeu? Tipo, o Luke, ele é o salvador daquele pedaço da galáxia ali, mas quantos Darth Vaders não tem por aí? Sabe qual é? Não, Darth Vader você tem. Eu não sei, cara. Qual o tamanho da porra do... É uma galáxia muito, muito distante, e foi há muito, muito tempo, cara. Vai que depois apareceu mais, sabe? Não, é verdade, você não tem como saber, porque assim, não faz o menor sentido a forma como a história foi contada nessa trilogia nova, né? Tipo, o Anakin fica mal, aí o Palpatine olha pra ele: então a partir de agora você vai se chamar Darth Vader. Vader! E aí passam, sei lá, 20 anos só e todo mundo esqueceu do Jedi. E o Obi-Wan envelheceu 40 anos. E você não tinha aquela religião muito antiga que ninguém se lembra. Caralho, 20 anos, meu irmão. Tipo, ninguém lembra do Fernando Henrique. Tinha um cara chamado Fernando Henrique. E ele tocou o rebu no Brasil, mas ninguém mais lembra dele. E agora ele voltou. Ah, porra, é muito bizarro. Mas é isso. Mas vamos lembrar que essas coisas todas aconteceram no centro da galáxia. Ah, tipo, isso é verdade. Assim, no interior do Amazonas tem gente que não chama de Fernando Henrique, cara. São Gabriel da Cachoeira, nego nem sabe que é Fernando Henrique, é verdade. Não sabe. Bem lembrado, bem pensado. A história da trilogia clássica é passada lá nos confins do universo. Da nova é que é passada no núcleo. Mas acabou com a minha crítica. Ainda assim, a gente tem o Han Solo, que é um cara viajado, rodado e tal, que a gente imagina que pudesse saber mais sobre isso. Mas o Han Solo é tipo aquele caminhoneiro goiano, sabe qual é? Que andou a porra toda e só ficou ouvindo música sertaneja. Falei, quem é Dilma? Deixa eu me falar, hein? Mas pode ser, vocês estavam falando Darth Vader, pode ser perfeitamente que o Palpatine tivesse 15 Darth Vader antes, e aí, cada vez que morre um, ele tinha morto, pra não ficar esquecendo o nome, né? Aquela coisa. Papoca, aquele cara da Caravana da Coragem, tem um vilão lá que é tipo o Skeletor. Nossa. Isso, falei. Outra coisa, quem me garante que a Eternia não é tipo uma galáxia do mundo de Star Wars? Mas peraí. Porque a mãe do He-Man veio da Terra. Ela é uma astronauta. Para! Skeletor! Esqueci. Ué, mas quem garante que a mãe do He-Man não pode viajar pra uma galáxia muito distante? Cara, da Terra? O Nish de Milgram tá a meia hora tentando implicar porque alguém falou Skeletor em vez de esqueleto. Deixa eu dar o link aí. Vai, fala aí. Eu só queria lembrar que Virados é o cara que fala Naruto. Naruto. Skeletor. Lápis. Fala aí. Manda a porra do Solid desmutar, porque ele fica dando a porra de pitaco na merda do chat do Skype. Porra, a gente tá com o Solid ouvindo aqui, e ele, em vez de desmutar a porra do microfone e gravar com a gente, ele tá aí de senador do... Senador da República, que não quer dar opinião. Tá transando ao mesmo tempo. Baixo clero de câmara. Eu tô escrevendo uma carta aqui. Então. É, a carta do Temer, né? Tá escrevendo uma carta aí. Mas não é pra vazar, tá? Passou os últimos 4 anos do papel secundário, né? Vai reclamar agora. Não, mas olha só, é só pra terminar o raciocínio, eu acho que essa coisa dos mundos que o cara cria de modo a fazer você acreditar nos mundos, se amanhã alguém quiser fazer um jogo ou um livro paralelo ou alguma coisa sobre uma ilha no cu de Westeros e quiser contar a história de um cara muito protagonista daquele pedaço, é crível. Porque você viu uma... O Cavaleiro... Cadê o livro? Tá aqui do... Eu sei o que você tá falando. É aquele... Mas se passa bem antes. O Cavaleiro dos Sete Reinos. É, essa história é bem antes. Mas assim, você pode pegar uma coisa... Ó, enquanto o Luke tava ali pegando a X-Wing e passando por dentro da Estrela da Morte, tinha um cara em Alderaan acabando com a Revolução Chavista da porra do planeta, sacou? É? Isso pode ser uma história foda que você só não ouviu falar. Tá aí a série Rebels que conta isso. É um núcleo de rebeldes totalmente diferente dos que a gente já conhecia dos filmes, que tá lutando contra o Império em outras regiões, enquanto a rebelião que a gente conheceu nos filmes tá lutando. Tudo bem que ela começa 5 anos antes do filme, mas, cara, é a mesma época. Enquanto eles estão fazendo isso, a Princesa Leia já é uma senadora, o Darth Vader já tá lá, enfim, vários soldados que a gente conhece, personagens que estão nessa rebelde antes do Luke aparecer, já estariam fazendo isso em outro lugar. Então... E assim, o cara pode te contar uma história completamente... Outra coisa que tem muito disso também, e porque, enfim, bebe muito de Star Wars, é Gundam, essa dos robôs lá japoneses, né? Sério? Então, assim, tem... Porra, Gundam... Nunca reparou que o vilão do Gundam é tipo um Darth Vader, né? Só que louro. Cara, essas a máscara é igual. Ah, se é assim, não, Jaspion é... também. Não, mas Jaspion não é, mas Jaspion não é Darth Vader. Jaspion é Star Wars. O primeiro episódio de Jaspion, não sei se vocês lembram, mas é dentro do bar do Han Solo. Igual tem um grito e o caralho. É que Jaspion é mal feito, né? Então, assim, passa meio que, ah, aquela cópia mal feita. Mas é mal feito, embora seja bom. Mas esses universos, assim, o cara pode contar, tipo, vou pegar um pedacinho aqui desse bairro do planeta XPTO, desse mundo que existe, vou colocar uma coisinha pequena, tipo, sei lá, tô falando sobre One Piece, tem o Dr. Vegapunk, acabou, pronto, ligou, tá no mesmo mundo, já conheço esse mundo, já sei como é que a coisa funciona, tá tudo ótimo. Então, essas histórias que criam mundos muito críveis e que se dedicam a contar um mundo de forma orgânica ou não tão orgânica assim, e o Star Wars faz isso não só nos filmes não cabe tanta coisa, mas faz com todo o transmídia, o universo expandido, o caralho A4, ele gera essas possibilidades de você ter coisas que são muito peculiares daquele mundo e que te falam, bom, se tem essa coisa, a instituição Jedi, se existe o Império, se existe Força, se existe o Ewok, se existe a raça do Chewbacca, que eu esqueci o nome, eu posso contar mil histórias com essa porra. É, a Wookiee, que é a melhor parte da parada. Eu posso contar mil histórias com isso aqui. E isso faz com que, na hora de fazer jogo, ajuda também. Mas um dos motivos é... Só fazer um hashtag desabafo rapidinho, estilo Killer Asus, que esse final de semana eu tava revendo os filmes de Star Wars, fazendo maratona, e aí no episódio 3, eu tava muito frustrado que a aparição do Chewbacca é muito desnecessária. Tem ele? É muito tipo, e olha lá, Chewbacca, valeu, falou, uhul! o Temer. É ele e o pai dele. Ele só tava do lado. Ué, não lembrar. Peraí, tem o Chewbacca no episódio 3? Tem. Ele e o pai. É o pai do Chewbacca? É o pai. Como é que você sabe que é o pai? É tão parecido, né, cara? Vai lançar o Wick que diz isso. É tipo esses caras. É tipo os trackers, né? Que o cara fala Vulcan e fala, não, ele é pai dele. Por quê? Não, porque eu falo Vulcan. Eu acho que essa expansão do universo se dá porque o Star Wars, como toda ficção científica, ela fala de coisas muito reais, só que de outras formas. Não, para, só Star Wars. Real, muito fantasioso. Não, tá muito filosófico só. Star Wars, não, ficção científica, não é não. É sim. É ficção científica, porra. Para, é um teste. Sério? Cara, não pode ser fantasia e ficção científica. Merda, é óbvio. O cara tem que gostar de homem ou de mulher, não pode gostar dos dois agora, né, seu limitado. Seu tapa-olho de cavalo. Ah, beleza. Então quer dizer que agora eu sou heteronormativo. Eu não entendi. Você é seu heteronormativo. Não pode ser fantástico? Então não existe ficção científica. Não entendi. Não pode, só tem que ser. Ou é fantasia ou é ficção científica. Não, tem que ser uma tecnologia que seja crível, entendeu? Isso, uma ficção crível. Porra. Se for uma ficção não crível, é fantasia. Midi-clórias é fantasia. Não, cara. Midi-clórias. Eu dizia aritmética. Como eu disse. Assim, olha só. Vou dar um paralelo aqui. Não, mostra lá, dá a definição da Wikipedia e aí bota lá, que tá com ficção científica, acabou, pronto. Pessoas assim, mais inteligentes que você falaram que é ficção científica. Porra, se o cara me falar que, sei lá, o Carl Sagan falou que é ficção científica, né? Cala a boca, né? Fica na moral. Cara, essa discussão vai durar pra sempre. Editores e da ninguém Wikipedia. Nunca vai chegar num ponto do que não, é. Não, mas olha só, foda-se que é fantasia. É a ficção científica light, foda-se. É, e fantasia também, pô. Acabou. Toda ficção científica é fantasia, caralho. Olha só, caralho. Deixa eu perguntar uma coisa: o quão importante isso é, na verdade? Nada. Zero. É uma definição semântica inútil. É a mesma coisa. A gente pode chamar de. Vamos chamar de balão mágico, o gênero difícil. 30 alegria. Balão mágico não, aí não. Treino da alegria. Vamos chamar de pornografia espacial. Grupo Dominó. E é maneiro, hein? Jornada nas estrelas. Jorrada. É Star Wars. É o bom e velho Jabanal, né? Mas o seguinte, o que eu tava falando é que ele dá esses universos expandidos porque ele fala 1, 2 e você já imagina 3 e 4. Ele pega elementos que você conhece, combina com o elemento X, seria da ficção da coisa, e você consegue imaginar o resto. Tipo, Tatooine parece um entreposto de uma cidade do velho oeste americano, meio sem lei, dominada pela uma máfia, pela uma milícia. Coruscant parece uma cidade burocrática de um grande império, como já foi Roma, como é Brasília. Então você consegue fazer esses paralelos e ao mesmo tempo eles não são tão concretos a ponto que você possa criar outras histórias lá dentro. Trabalha muito a imaginação, isso você consegue sempre puxar novas histórias, trazer novos acontecimentos, porque se baseia numa coisa real, só que elevado aí à ficção, né? Não, não é à toa que Star Wars enfim, a mídia que mais tem, a saga, né, que mais tem universo expandido, assim, tanto nos games, como a gente tá falando aqui, quanto em livros e quadrinhos e tudo, né, todas as outras mídias aí que podem explorar essa coisa. Tem gente que diz que Star Wars é o único universo que tem fanfic oficial. Rasgaram tudo, né, cara? Coitado dos escritores. Mas, cara, assim, eu acho que os melhores jogos de Star Wars, inclusive, são esses que expandem, assim, o Rebel Assault 2 e o Jedi Knight, o anterior ao Jedi Knight era o Dark Forces, né? Já era muito legal, mas ele era, enfim, ele não era revolucionário, assim. O Jedi Knight é que veio com atores também. Jedi Knight, muito maneiro. Porra, você podia fazer um FPS com lightsaber, cara. Foi o primeiro. Né? Quando eu cheguei o Jedi Outcast, caralho, eu fiquei louco. Foi bizarro, mano. Era 3D, né, cara? Legal. Tipo, era bem naquela revolução que os jogos estavam começando a ficar 3D, então, porra, era Star Wars. Eu lembro que era um Jedi Fogate, de verdade. Hein? Engine do Quake, cara. Engine do Quake. É, aquelas texturas caralho. Não, e o Jedi Knight especificamente tinham vários elementos que eram revolucionários, assim. O lance de ser uma história contada como filme mesmo, né, com atores. Você tinha o lance de ter um lightsaber na mão, que não só batia, mas refletia os blasts de volta, né, e tal, como é nos filmes. E você ainda tinha um turning point, assim, que você podia escolher se você ia pro lado negro ou pro lado da luz, de acordo com a forma como você jogava. Isso, se você matasse os inocentes, ou se você fosse violento e tal, você ia ganhando dark side points, né. Apoca, o pessoal lá no Conselho Jedi fala lado negro ou lado sombrio? Lado Negro, cara. Não só existe. Tá, não, Lado Negro não pode, porque é racista. Vocês têm caráter, né? Então, beleza. É lado afrodescendente da força. Não, cara, assim, em geral, em qualquer questão de semântica, você tende a usar o que você aprendeu, né? Assim, é difícil. Exatamente. Ficar, depois de passar a vida inteira sabendo. Skeletor. É difícil você tolerar esse tipo de trema, aqui. Trema, velho. É tipo trema. Eu vou botar trema nas palavras o resto da minha vida e o nego vai falar que tá errado, mas, velho, eu aprendi com trema. Ah, cara, mas trema é o quê? Tem duas palavras que você bota trema. Eu vou te dar uma dica. Jamais trema em cima da linguiça. Pronto. Vá com convicção, né? Cara, eu só quero morrer depois das piadas que rolaram no podcast hoje, sério. Hoje foi muito bom, cara. Parabéns. Solid. Por que o porco não sobe a ladeira? Ah, meu Deus. Ah, não, isso é o Clerados não querendo ser menor do que piadas infames do que o Solid, entendeu? Vamos parar com isso. Não, essa porra não fica a menor ideia, pai. Por que o porco não sobe a ladeira? Caraca. Porque linguiça. Ah, que horrível. Puta que pariu. Caralho. Você podia ir pro lado negro ou ir pro lado da luz e o final era diferente. Porra, o final do lado negro do Dreadnought, eu não sei se vocês jogaram esse jogo, era muito legal. O cara virava um imperador, assim, do personagem, né? Eu lembro de jogar o Jedi Outcast. Isso faz muito tempo, então eu não lembro muito bem da história. Mas ah, eu lembro que eu lutava contra um dinossauro Man Jedi. O Desan. Caralho, cara, esse jogo é foda pra caralho. Você dava altos saltinhos com a barra de espaço, aí clicava com um botão esquerdo ou direito, sei lá, e aí ele dava uma corte enquanto tava saltando, você arrancava a cabeça dos renascidos. Ele era mais dessa onda de Jedi Super Hero, né, mas era bem divertido. Era assim, tipo Force Unleashed da época, assim, né? Isso. Era o máximo que dava pra chegar de Force Unleashed. Mas era maneiro, você tinha os poderzinhos da força, Force Push, né, Force Pull, você tinha o Force Jump, Force Speed, Choke, Light, Raio. O Lightning, você tinha... E aí eles quiseram fazer como se fosse um equivalente ao choque elétrico da Darkseid, eles quiseram fazer um equivalente pro lado da luz, que era tipo um rio, que eles podiam se curar. Isso. Cara, forçação. Você falou lado da luz. Lado da luz eu já falo lado iluminado. Olha só como a gente. Não pode falar lado branco, senão vai soar muito ariano. Quando uma pessoa ela é muito sábia, você diz que ela é uma pessoa iluminada, assim. Então, iluminado me lembra uma coisa mais de sabedoria, de bondade, assim, do que da luz, simplesmente, né? Que é uma coisa de. Faz todo sentido. De luz mesmo, de claridade, assim. Pra vir algum jogo da Telltale? Já teve algum papo desse? Da Telltale não, mas se você quiser uma experiência desse tipo, eu recomendo muito que você jogue o Knights of the Old Republic. O famoso Cotor. É provavelmente o melhor jogo de Star Wars em questão de lore, em questão de história, em questão de... Mas eu acho o combate uma bosta. Cara, discutível. O Cotor é D&D puro, né? Até os atributos, etc. The Old Republic. Tem o Thor, né? O Cotor, ele tem uma coisa interessante no seguinte, ele tem já algumas... Claro que não foi o primeiro, né? Mas ele já tem bem desenhado aquelas mecânicas de vai ser Paragon, vai ser filho da puta, que depois se consagraram no... Foi daí que ele me tirou, né? Foi daí que a BioWare tirou tudo. Exatamente. Então, o Kotor... Se auto-quibou. Eu acho o Kotor muito importante, porque ele meio que escancarou a porta pra chegada no Mass Effect, né? Que é o grande Star Wars de videogame, né? Pensando em termos de uma ópera espacial, ficção científica, fantasia, barra foda-se, né? Sim, e se você parar de arcadismo. A melhor empresa pra fazer um jogo... Não de... é EA. A melhor empresa pra fazer um jogo de ficção científica legal pra caralho desse mundo espacial seria uma empresa que fez um jogo fodaralho de Star Wars. Com certeza, os caras da BioWare, eles fizeram Mass Effect ali, colocando no Mass Effect todas as... Os anseios que eles, ao longo de uma adolescência, uma infância, sei lá, tiveram vivendo Star Wars. Não, então... e eu garanto pra você, se você pegar hoje pra jogar ou KOTOR 1, KOTOR 2 e até mesmo o MMO, o SUTOR, que é o Star Wars The Old Republic... KOTOR 2, SUTOR. SUTOR, porque eles meteram Star Wars e foda-se. SWAT. Que é maneiro pra caralho a questão de desenvolvimento do seu personagem, a relação que as suas escolhas vão tornando ele do lado sombrio, do lado iluminado, viu? Gostei dessa expressão. Olha aí, ó. Do lado sombrio, do lado iluminado, como isso vai refletindo no seu personagem. Tem aquele lance também, que nem no Mass Effect você tem a questão da sua decisão, de suas ações influenciando isso. Na sua aparência. Você tem isso também no Store. Você vai tomando várias paradas do lado negro e você vai ficando com cicatrizes e olho vermelho e badass. Pois é, é maneiro pra caralho isso. E uma coisa muito legal que eu pra baixar. Vou até falar pra vocês que uma coisa muito legal que eu só consegui ter essa experiência, explorar no mundo dos jogos e não no mundo dos filmes, que é esse lado do lado negro sem ser um lado necessariamente mal, que é tipo Dark Side não necessariamente reflete uma pessoa maligna. É uma parada meio satanismo. É lawful e é egoísta. Individualista. É egoísta. É individualista, uma diferença, fera. É esquerda e direita, esses de liberais aí do lado negro. Uma coisa que você pode experimentar no SUTOR especificamente é quando você joga uma campanha com o lado do Império, jogando como se fosse um Sith, seu personagem ele não é mal. Você pode fazer babaquice pra caralho, óbvio, mas seu personagem ele não é mal. Você vai vendo ali que no fundo, ele é um cara que se liga com as coisas dele, quer se apaixonar, quer se envolver, quer fazer as paradas. E ele até quer fazer coisas boas, mas quer fazer coisas boas porque ele gosta, porque ele quer, porque ele vê aquilo. O problema é o método. Isso é uma pessoa má, cara. Assim, desculpa, isso é uma pessoa má. Isso é verdade. Uma pessoa que só faz o bem que lhe convém é uma pessoa má. A usurpadora queria se apaixonar pelo bonitão lá também. Olha só, a gente vai entrar numa discussão filosófica existencial que fode completamente a proposta do tema. Então eu sugiro a gente matar isso agora e conversar outro dia sobre isso. A gente vai fazer um podcast só sobre Light Side e Dark Side. Pronto. Maniqueísmo no Star Wars. A gente marca uma cachaça, isso. A gente grava a cachaça. Válido? Eu tô dentro. Mas o próprio Senhor da Eternidade foi um dos caras que me convenceu que Dark Side não necessariamente é escrotão, é do mal. Mas falaremos sobre isso um dia. Eu esqueci de citar aqui pra vocês, não sei se vocês sabem que a gente lançou agora, o Conselho Federal lançou um livro, olha só que fãs também escrevem, cara. E aí... Famosa fanfic. Famosa fanfic. Não, a gente lançou um almanac Jedi, que é um almanac assim, né, que tem curiosidades de etc e tal. E um dos capítulos, que foi até eu mesmo que escrevi pessoalmente esse capítulo, são sobre 10 games essenciais de Star Wars. Olha aí! Pode servir de complemento depois pra quem vê esse podcast, correr atrás dos 10 melhores jogos de Star Wars pra serem jogados. Tem que falar o nome do livro, né? Sim. Já falei, cara, é o Almanac Jedi. O nome do livro é Almanac Jedi. Eu entendi que era um Almanac Jedi. O Almanac Jedi. Deu o Anak Jedi. Qual é a editora? Por quanto que tá? Editora Leia, tá vendo em todas as boas livrarias, todas as casas do ramo. O preço eu não sei te dizer, cara, mas deve variar entre 30 e 40 reais, alguma coisa assim. Ah, é justo. Cara, maneiro. Teve algum jogo dessa lista que a gente deixou de falar aqui que você acha que vale a menção? Tem, cara. Tem um jogo que eu gosto muito, é um dos meus preferidos de Star Wars, a gente não falou nem nada dele. Então vai, manda ver. Vambora. Já jogaram Rebellion? Não, De nome falando. Assim eu não lembro. É muito antigo. Aquele RTS? Não, o Rebellion era um joguinho de estratégia. Ele não era nem RTS, ele era. Você tinha os planetas, você tinha um mapa da galáxia e você tinha que fazer a administração desse mapa, assim. Você tinha que construir tropas, construir fábricas, gerar recursos. E você tinha os personagens todos, o Star Wars, inclusive, do universo expandido, assim. Ah, é um jogo bem old school. É um jogo bem old school e super parado, assim, mas ele é fantástico, porque ele é de estratégia, claro, né? Não é, meu pai é um jogo se amarrava paradão. Nesse jogo, meu pai é um cara que jogava... Não, sério. Meu avô se amarrava nesse jogo, pô. Meu pai jogava tudo que era jogo de estratégia, tipo, ele que me apresentou Warcraft, ele jogava Civilization, jogou Starcraft, e eu vi ele jogando vários jogos, entre eles, esse de Star Wars. Cara, esse é muito legal. Eu era criança, assim, tá? Me perdoe pelo comentário que eu vou fazer, mas eu era criança, eu falava, cara, que jogo chato de Star Wars, pai. Caralho. Nesse jogo, eu tô vendo aqui, tem um bonequinho no canto esquerdo, inferior, que é um bonequinho vermelho, parece um G.I. Joe-zinho do Magneto no jogo. É. Maneiro. Isso, era o papel do Império. Você podia escolher ser rebelde ou Império, né? E se você fosse o Império, não tem droids famosos do Império, eles botaram lá um... Magneto. Tipo um C-3PO, meio malvadinho, e um... e uma tartaruguinha lá, que... Ele tá me lembrando, pela interface, né? No Mass Effect 2, aquele modo de mineração. Um monte de planetinha, tipo, vai aqui e faz alguma coisa. Sei que provavelmente não tem nada a ver com isso. Não, nada a ver. Era bem assim, você tinha um mapa todo da galáxia, e aí você tinha que ficar explorando os planetas e descobrir, tipo, ah, esse planeta vai me dar esse recurso. Aqui é um planeta bom pra construir naves, então você mandava construir shipyards lá, não sei como a gente traduz shipyards em português. Estaleiros. Estaleiros, isso aí. E construir estaleiros. Jardim de naves. E aí você tinha as suas missões, assim, né? Se você fosse rebelde, você tinha que matar o Vader e o Imperador, ou capturar, não sei, matar, sei lá. Se você fosse Imperial, você tinha que matar os líderes da rebelião e descobrir onde era a base. Imperiano. Meu Deus, Imperial, ai. Não? No caso, eu acho que não falei? Você falou certo. É amigo nosso que é o Gabriel Imperiano. Foi mais Jesus. Uma piada dessa aí. Sobrou. Realmente era um jogo chato pra criança, assim, era um jogo mais adulto. Mas ele era fantástico, ele tinha uma wiki, assim, né? Tipo, toda vez que você explorava um lugar e encontrava um personagem novo, ele falava, tipo, ah, esse cara é o Dash Hander, ele é um mercenário que não sei o que, que ajudou. Então você aprendia muito sobre o que estava jogando, porque todos os personagens tinham sua história, seu background e tal, os planetas, né? As naves. E tinha umas batalhazinhas em 3D também, que na época eram... Lembrava aquele jogo... Homeland, não. Como é que chamava? Homeworld. Jogo de nave. Homeworld. Isso. Você tinha uns compactos 3D com naves, assim. Ele tinha isso. Ele tem jogo de tabuleiro, né? Qual? Existe um jogo de tabuleiro chamado Rebellion. Star Wars Rebellion. Não sei se é baseado ele é no novo? Videogame. Ele é dessa onda de jogos de tabuleiro? Deve ser, porque é da Fantasy Flight Games. Não sei. Tem que entrar no Board Game Geek pra ver. Mas provavelmente deve ser. Mas existe esse Rebellion. É, o argumento do Senhor Eternidade é razoável. Essa empresa não é muito antiga. Porque tem uns jogos de tabuleiro de Star Wars, bem old school, daquela época em que nego lançava uns jogos de tabuleiro ou mongoloides ou muito hardcore. Star Wars. Tinha o War do episódio 1. Eu joguei esse War do episódio 1, é tipo um War menor. É uma bosta. O War é um jogo desprezível, cara. Ah, e o episódio 1 também. Imagina o que saiu daquela porra. Cara, episódio 1 é legal. Vai se fuder. Aliás, a gente não falou sobre o jogo de corrida do episódio 1, que é do caralho. Caralho. Nossa, eu joguei muito isso, cara. Pode falar. Do Guns N' Roses. Não, mas cara, vou te dizer que o Star Wars Racer, que era bem legal, mas depois do Kinect Star Wars, que refizeram o Star Wars Racer no Kinect Star Wars, ficou muito mais foda, porque aí é gráfico da última geração e com os controles de Kinect, então você realmente pilota, assim, né, você se sente pilotando a parada, é bem você, legal. Como é que você dirige? Você balança a bunda, sei lá? Não, você segura a mão na frente como se estivesse segurando o volante. Você segura, você lembra que você cansa o braço, não? Com certeza. Cara, claro. Como todo jogo corrido pra Kinect, cansa um pouco, assim. Não, mas é porque quando você tem uma porra de um volante pra segurar, seu braço fica descansado, quando você fica com o braço parado, esticado, é meio foda. Mas tem que usar força, mentaliza o volante. Você tem que esticar o braço, é isso aí. Mas você pode pegar, por exemplo, dois pontos de vassoura, sei lá, e segurar com o pé, com o dedão e. É, você pode pegar qualquer merda pra ganhar. É, exatamente. Pô, mas é muito legal, mais maneiro do que, né? Você virar, por exemplo, você quer virar pra direita, você tem que puxar a direita e empurrar a esquerda, sabe? Como é no filme mesmo, assim. Então. Ah, é maneiro. Deve ser maneiro. Sensibilidade disso é bem legal. Mas sabe que é muito mais maneiro no Star Wars do Kinect do que o jogo de corrida? O quê? Jogo de dança. É o Just Dance do Star Wars. Isso não faz nem sentido. Porra, você chega com o Han Solo lá, fala... Mas, cara, você sabe que é isso, ele, por mais galhofa que seja esse lance, ficou muito divertido, porque eles adaptaram músicas reais E transformaram a letra. Não, e transformaram a letra em letras que fazem paródia com os filmes, assim, sabe? Então, as letras são todas adaptadas pro Star Wars e de músicas conhecidas. Mas o Star Wars não é Just Dance, não, é um Dance Central. É o Kinect Star Wars Galactic Dance, foda-se, uma coisa assim. Mas é baseado no Dance Central, que é aquele jogo só de Xbox mesmo. Que é Dance, foda-se. É, Dance Central. É porque deve usar mesmo. Os caras não iam criar uma engine só pra isso. Assim, pois né? É. Ou iam, né? Mas os nomes de passo jogo... de dança são nomes. Tem nome, sei lá, tipo. Sei lá, Passo do Lando, uma parada assim, entendeu? Tem os nomes baseados no filme. Não, e o fato deles mudarem a letra, assim, né? Tipo, Genie in a Bottle, ela. Como é que ele falava? I'm a princess in a. Ah, não vou lembrar a letra. Princess agora, in a Gold Bikini. Mas era uma coisa tipo isso, assim, né? Eles mudaram todas as letras e você dança com o Lando, com o Han, com a Leia, com o Darth Vader, é bem engraçado, assim. É maneiro, mas é divertido. Mas esse jogo, o foda é que, assim, eles mandaram muito bem no que ninguém tava tão curioso em ver, que era isso, assim, né? A dança, o Darth Vader, tem um que você joga com o Rancor, né? Que é aquele monstrão que fica embaixo do Jabba, né? No Retorno de Jedi. Você tem uma que você controla, vai destruindo a cidade, modo Rampage, assim, muito legal. Só que o principal, que é modo campanha, que você pode, tipo, duelar com lightsaber e que usar era a força promessa e tal, do jogo, né? Que era a promessa do jogo e deixou muito a desejar, assim, era bem fácil. A luta do lightsaber, cara, é muito. Cara, se você pegar, como com a maioria dos jogos de Kinect, se você pegar e começar a balançar o braço que nem um mongoloide, você zera o jogo. Só isso. Você fica parado, balançando o braço com um mongoloide, você terminou o jogo. É foda. Você pode jogo... chinelo, é meio triste. Mas o de duelo mesmo, tem um que é só duelo, né? Que você tem um rival e vai duelando com ele. Esses são um lance de timing, assim. Você não podia usar qualquer golpe. Ele não simulava o golpe exato que você tava fazendo. Você tinha que reproduzir o que o jogo queria na hora certa. Time events. Era o Just Dance da porrada de luz. É, exatamente. Isso era muito frustrante. E o modo campanha, que você pode, de fato, andar mais livre aos poderes que você quiser. Cara, só era interessante você levitar as coisas com a mão, que aí realmente parecia que você tava fazendo, assim, você mexe Aliás, com a mão. Eu vou dizer pra você que o jogo que eu tive a experiência mais legal de jogar com o Jedi, eu falei que KOTOR foi o jogo que eu tive a experiência mais legal de história, de estar inserido naquele mundo. Agora, de brincar de ser Jedi, foi no Wii, o Force Unleashed. Force Unleashed é divertido demais, cara. Eu levantava o Nunchuck com a mão esquerda, eu levitava o cara, eu virava o Nunchuck, começava a enforcar o cara e jogava ele pro canto, depois pegava e controlava a espada com o braço direito. Caralho, era muito divertido. Cara, é verdade, a gente não podia deixar esse jogo fora da lista, assim, né? Porque ele é um jogo que não só tem a jogabilidade incrível, né? De você poder pegar as coisas, né? Tipo isso que você tá falando, assim, pega um cara com a mão, aí pega uma nave com a outra e joga a nave em cima do cara, sabe? Uma coisa muito absurda. Ele ainda tinha uma história que foi considerada canônica, até a Disney reconfigurar aí o universo canônico. Ela apertar o panic button, né? Cara, eu vou fazer uma pergunta agora, uma boa pergunta. Vale a pena jogar Force Unleashed? Pra Wii. Sem pênis. Sem pênis não vale, não. É uma merda. No PlayStation 2 não. São dois Force Unleashed, né? O Force Unleashed 1 joguei no PC. Joguei, comprei na Steam e curti pra caramba. Aí eu acho uma merda jogar no controle, no teclado, porque é um monte de combinação de botão que você tem que fazer pra dar os golpes. E aí fica uma lista extensa de combinação mongoloide. No Wii você só sacode. O que eu tô perguntando é: o jogo é divertido? No Wii não é só sacudir, por incrível que pareça. É bem feito. Eu rejoguei esse jogo recentemente numa saudade que me deu de Star Wars no videogame até sair o Battlefront. Rejoguei um e queria rejogar o 2, mas aí saiu o Battlefront e aí já era. Mas o 2 continua... um pouco, eu achei o 2 mais. O 2 é um cocô. O 2 ele tem uma jogabilidade e uns golpes assim, é mais legais que o 1, mas a história é bem cocô, assim, a história é bem chatinha. Enquanto o 1 tem, cara, tem a criação da Aliança Rebelde, assim, simplesmente o momento em que a Aliança Rebelde foi anunciada, assim, agora está, cara, isso é muito legal. Não, mas pô, é maneira a história, ou é cagado? Eles pegam, não, é bem maneiro. A história é boa, a história é boa. E eles pegam, por exemplo, nessa cena da rebelião, tem personagens, assim, em volta de uma mesa, que ninguém conhece. E esses personagens são os caras que são, nos livros lá, no universo sandido, são os caras que são ditos os fundadores mesmo da Aliança Rebelde. Então os caras foram lá pesquisar como é que o livro e tal, e aproveitaram no jogo. É bem, bem cuidadoso. curioso, assim, com o universo expandido, né, do filme. E o Starkiller é um personagem legal. Foi um dos últimos jogos da LucasArts. Mais ou menos. Eu achei maneiro também. Ele podia ser menos, sei lá, menos problemático, né? Menos traumático. Menos Anakin. Menos Anakin, exatamente. Mas ele é um personagem que, porra, se fosse bem trabalhado em série, em filme, ia ser do caralho, assim, sem dúvida. Cara, você segura o Star Destroyer com a mão, assim, não tem palavras pra dizer o quão legal isso é. E só pra bombar a sua necessidade de Star Wars no começo do jogo, você começa jogando com Darth Vader, cara. Os primeiros 10 do jogo é você escrotizando com Darth Vader. Mas isso é faniquito de foviada, não deu uma foda. Mas é maneiro porque você nem corre com Darth Vader. A jogabilidade com o Starkiller é correr pro lado da mortal, não sei o quê. O Darth Vader, ele anda. Ah, velho e fudido, porra. Não, ele é velho e fudido. Não é que ele é velho e fudido, é que ele é o Darth Vader. Tipo, ele não precisa correr. Ele anda eu não vou correr, você não vai fugir de mim. Eu sou o Darth Vader. É tipo isso. Ele realmente bota medo porque não são qualquer inimigo, assim, né? Você vai contra o Wookies, que são, tipo, os guerreiros mais sinistros de toda a galáxia, né? Os macacos peludos da galáxia. Como se fosse bonequinhos e vai se estacionando, assim, é muito legal. Esse bonequinho da Hasbro. E é muito irado. Vem um monte pra cima de você e você faz assim com o braço esquerdo. Vux, todo mundo, caralho! Mas a história do Starkiller é canônica, né? Ela é o universo expandido canônica, não é? Não é mais. Pré-Disney ela é canônica, né? Isso, exatamente. É, não, pós-Disney, isso, só Deus sabe o que vai ser, mas... É o único jogo canônico, né? Tirando as adaptações do filme pra jogo, é o único jogo que tem uma história extra e que é considerado canônico. É o discípulo do Vader, né? O cara. Exato, exatamente. É bem legal esse jogo, acho que vale a pena sim. Quando você fala assim, considerado canon, quem é que vira e bate o martelo e fala, isso é canon? Conselho do Rush Skywalker, que se reúne todo ano, 34º simpósio. Eu tenho tetas o suficiente pra dizer que isso é canon. Cara, é a Lucasfilm, né? A Lucasfilm já se pronunciou e falou, beleza, isso é canon? Hoje é aquela a sucessora do George Lucas. Né? Não, agora é a Disney, né? Não, mas a Disney passa pra ela a tomada de decisões. Ah, entendi. O Mickey, eles só podem falar assim, cara, isso não, é canônico, pode... isso não é. Isso que é a música, Mickey Mouse. Eu tô achando que era o Marcelinho que tava dizendo. Que que isso, cara? Eu falei a carta da câmera aqui daqui a pouco. Mas ainda é a Lucasfilm, mas a Disney quem autoriza ou não, né, na verdade. Porque a Disney comprou a Lucasfilm, mas ela não virou a Lucasfilm, né? Sim, agora fez com a Marvel. Ela só é dona. Tipo a Marvel, exatamente. Quem decide que vai acontecer na Marvel é a Marvel. E qual gera dona da ESPN, né? A ESPN continua decidindo se passa o Super Bowl ou não. Quem decide que vai acontecer na Marvel? Mas os investidores e os... Não, mas isso é pra tudo, né? Isso aí mais já era assim antes também, pô. Assim é business, né? Vou cantar a pedra aqui. Próximo que Kingdom Hearts vai ter Star vai ter Wars embutido. Se tudo. Tivesse, ia ser muito pica. O Disney Infinity já tem a porra toda. Já tem. Mas é fácil de fazer, né? Agora, o Kingdom Hearts 3, eu acho que não. Mas um próximo que sair... Não, o nego fica falando que vai sair o universo da Marvel, o universo da coisa do Kingdom Hearts, não. O que sabe que Kingdom Hearts ainda é o universo True Disney Piratas do Caribe. No canônico... Piratas do Caribe é o universo True Disney. Porque Piratas do Caribe é mega True Disney. Tem um brinquedo lá. Então por que você falou separado, tipo... Ele merece ser destacado. É mega True Disney, as pessoas pensam nas princesas da Disney. Pensam na Mickey, né? Pensam na Mickey nas princesas, na verdade. Não, eu penso no Star Wars. Agora pra mim é Vingadores e Guerra nas Estrelas, a Disney. Ah, é? Se você pensar nisso... Precisa ler uma princesa da Disney, pode crer. A Leia tá com as pessoas da Disney. O Luke também. O Luke também, com certeza. Também. Esse lance do que é canônico ou não, as pessoas estão dando, acho que, um valor errado a isso, assim. Não é tão importante definir o que é canônico ou não, porque, na verdade, o universo expandido nunca foi canônico, todo mundo sempre gostou. O canônico, na verdade, é só uma referência se aquilo segue a linha do tempo do filme, especificamente, ou não, assim. Não quer dizer que outras histórias, legends, como eles estão chamando agora, né, que são lendas, não possam ser usadas para jogos, até para filme, assim. Se eu pensar por essa lógica, né, tipo, segue a linha do tempo ou não segue, Metal Gear não tem cânone nenhum, porque nada segue, porra nenhuma. Nada segue. Tipo, esse aqui é assim, aquele é assado, e foda-se, cada um de um jeito. E eu falo com a galera sempre assim, pensa numa coisa, quem atira primeiro, o Han ou o Greedo? Han. O canônico. O canônico agora o Grido atira primeiro. O canônico é o que o Grido atira primeiro. É, eu preciso aceitar isso. O canônico, inclusive, são com as naves em CG, né? Daquele Super Star Wars 97. Eu não quero aquilo. O canônico é um canônico. Eu li no Descontrolados. Ih, caralho. Eu li no Descontrolados que quem atira primeiro é o Grido, entendeu? Porque o Han Solo é um cara do bem, é um cara na moral. E o George Lucas sempre quis que é um cara que quando a mulher fala que ama ele, ele fala, eu sei. Esse é um cara exemplo. Esse é um cara bom, né? Família brasileira. Família Bolsonaro, esse aí. Mas esse família, tradicional. Família tradicional. Mas o ponto é o seguinte. É doidinho se tu responde isso. Eles podem perfeitamente pegar outros elementos aí que não são canônicos e aproveitar pra jogos, e aproveitar pra série, entendeu? Eles podem fazer filmes e séries baseados nos Legends, assim, né? Se eles querem pegar o Force Unleashed e transformar numa série de TV, eles podem, não é porque não segue a linha dos filmes que deixa de ser canônico. Essa preocupação de canônico, eu acho que é porque eu li quadrinhos a vida inteira, tipo, foda-se, cara, tem 1 bilhão de universos paralelos em todas as coisas, tem 15 Homem-Aranha e 74 Wolverines, então eu caguei, tá ligado? Se tem 12 universos paralelos de Star Wars. O Colosso é gay, melhor. Um é macho, o Colosso é gay em um, é macho, o Wolverine é gay em um e ninguém questiona porque que os heróis não envelhecem, né? Ninguém questiona essas coisas ilógicas, mas fica questionando se... Os heróis não envelhecem porque você vê um dia da vida deles por mês. Mas não assim, cara, o tempo passa, ajuda aí. Os heróis não envelhecem porque a guerra da vez vai mudando. Aí você reescreve a origem. A origem do Capitão América hoje em dia é a guerra, já é a guerra do Golfo, né? E vai mudando. Do jeito que você falou, Ilapso, os heróis em 3 dias têm 2 filhos, os filhos vão pra faculdade, tipo voltam isso. No tempo, matam os pais e cara, foi só uma tarde de domingo. X-Men foi quase isso na época aí. Foi tipo isso, foi só uma tarde de domingo. E aí amanhã, tipo, um bicho dominou Nova York inteira e os X-Men ficaram 6 meses lutando com ele, enquanto isso os Vingadores estavam lá, tipo, em tretas políticas, porque Nova York não tava tão tranquilo nos Estados Unidos. E o Homem-Aranha tava jogando videogame. E o Homem-Aranha tava lá voando e bateu no abutre. Tipo isso. Battlefront. Eu joguei o beta. Joguei o beta. O que vocês acharam de Battlefront? Porque uma coisa, só pra dar um espaço pra falar de Battlefront, uma coisa bem legal desses jogos de Star Wars é que o universo, ele é tão rico, que você não precisa focar só na força, ou no sabre de luz, ou nesses superpoderes. Você pode fazer um jogo com toda a parada de guerra, e toda a tecnologia, e todas as naves, e todas as tropas, e todas as paradas que tem do Star Wars. Então, a pena que não fizeram isso, né? O Battlefront eu acho bem isso, porque você tem o Luke lá no meio de uma fase e você pode ser um trooper e conseguir matar o Luke. É óbvio que é muito mais fácil o Luke matar um trooper do que o contrário, mas não é imortal. Você não precisa do Darth Vader ir lá pra matar ele, você consegue. Mas o Vader assim, é imortal no jogo, né? Não. Puta não, que não. Pariu, que apelação não. Do caralho. Do é, apelação pra caralho. Mas assim, o que eu tava vendo do jogo, cara, é que a presença dos heróis é meio desnecessária. Aliás, o novo modo que saiu, o pessoal tá elogiando muito, que é justamente porque não tem os heróis, então o jogo fica muito mais divertido. Só creepy, sim, né? Sim. Mas eu acho idiota esse negócio. Eu esperava que fosse desse jeito no KOTOR. Quando ele mostrou a tela lá de criação de personagem, eu falei, cara, eu não quero jogar de Jedi, eu quero jogar de Smuggler, eu quero jogar com um cara assim, totalmente Han Solo das rendas. Mercenáriozão. Aí eu fui jogar o KOTOR e tem aquela reviravolta da história que eu falei, caralho, ah, mas tudo bem, ficou maneiro. E hoje uma coisa que dá pra gente fazer isso é com jogos de RPG. Tem o Fronteiro do Império, que já tá traduzido, teve aquele D20, duas versões, né? Uma versão pré- da terceira edição do D20 e outra versão pré-quarta edição, que era os livros quadradinhos. RPG resolve todos os problemas do videogame no mundo, cara. Isso é verdade. Com certeza. É o Ultimate Console, né? RPG é o Ultimate Console. É o console definitivo. É só precisa ter o homem do barril vontade pra fazer isso. O que me decepcionou um pouco no jogo foi porque... Primeiro que o jogo não tem muita profundidade, né? Eles fizeram um jogo bem acessível, né? Que FPS é compreensível. FPS multiplayer, né? Eu não acho compreensível, não. Eu acho uma merda, mas... Tá bom, tudo bem. Você é o seu eternidade, né, cara? Tudo bem. Então, isso foi um pouco chato. Agora, uma coisa que tá salvando um pouco, pelo menos a promessa que a EA deu, ou a dica que ela deu, foi o seguinte: é que os DLCs do jogo vão ser verdadeiras expansões. Eu quero. Aí que tá, aí que tá. DLC é o famoso. Olha, o jogo não tá bom ainda, gente, mas vai ser o DLC que você vai ter que comprar, senão você não joga mais, porque alguém vai comprar. E aí, se você não tiver o DLC, não, você não vai jogar. Servidor. E aí. Olha, de piada pronta, né? Não, calma. Aí eles deram a ideia de que vão nessas expansões lançar conteúdo da primeira trilogia, que pro Battlefront era muito legal, as Guerras Clônicas. Ah, isso é verdade. Guerras Clônicas. Acabei de achar A trilogia 1, 2 e 3, não ordem cronológica da data. Se você fala primeira trilogia ou coisa inicial, as pessoas não entendem, mas você tem sempre que especificar. Tem que falar então, clássica. Como é que eu falo? Ah, ruim. Tem que falar a clássica. Tem que falar a do Luke e a dona Kim. Eu falo assim, Luke. A ruim. Cara, mas agora vai ter. Agora vai ter três trilogias. E eu não sei se essa agora vai ser boa. Eu espero que sim. A gente batizou essa trilogia de Voldemort, aquela que não deve ser nomeada. O Todd 1 é bom pra caralho, né? Não, seria eternidade. Eu gosto pra caralho, vai se fuder, foda-se. Eu vou falar sério. Eu gosto. Tudo nerd, viado. Eu gosto do episódio 2, cara. Eu acho maneiro o episódio 2. A mulher tá fazendo a sequência machete, aí ela já tinha visto 4 e 5, a gente foi ver o 2 e o 3 juntos. A gente viu o 2, eu olhei pra ela assim, tipo, cara, eu não lembrava o quanto eu odiava esse episódio 2. Não, o 2 é muito. O 2 e o 3 são pura merda, mas eu gosto. Cara, não, eu acho o 2 o melhor desses eu três. Eu gosto do 2, né? Eu acho que o 2 é o Império Contra-Ataca dele, gente. É o que dá pra ser, ué. Cada trilogia tem Império Contra-Ataca que merece. Eu acabei... Cara, nunca mais na sua vida use episódio 2 e Império Contra-Ataca na mesma fase. Ué, cara, cada um tem o que merece, cara. Cara, olha só, tem uma cena do 2 que é maravilhosa, que é o pai do Boba lá, o Jango, né? O Jango Fett, alguém falando... Acho que o Obi-Wan, né? Fala pra ele: ah, seus clones são impressionantes. Aí o cara: deu do the job well. Com aquele sotaque de, sei lá, Nova Zelândia dele lá. Meu irmão, os clones do cara são as porra do Stormtrooper, que não acertam uma porra de um tiro, vira piada, né? Mas existe uma história aí pra explicar porque eles não acertam nada, porque o Darth Vader fala: tragam eles com vida, entendeu? Tem esse papo. Olha só, o episódio 2, não dá pra falar do episódio 2 sem lembrar do: eu matei eles, eu matei todos. Eu matei as crianças. Eu matei as crianças e as mulheres. Ah, eu acho. Olha aí, até tocou o telefone. Eu não cheguei a ver trailer do episódio 7 agora. Eu vi um teaser, não fala nada da história. Enfim, acho até que funcionou bem pra uma história que você já tá cansado de conhecer. Só tem que criar hype mesmo. O J.J. Abrams, ele com o Star Trek, ele pegou uma série michuruca, que era aquela... A ideia boa, mas bem michuruca. Caraca. A execução... Opa, Star Trek é michuruca pra caralho. E fez dois filmes muito bons. Fez um primeiro filme muito bom e um segundo filme fora do comum, assim, fora do sério. Eu acho, assim, que o nosso público-alvo do podcast não é uma galera realmente que curte Star não Trek. Mas é michuruca. É michuruca, não porra. Não é o que curte Star Trek old school. Mas se tiver alguém que curte Star Trek old school e ouvir você falar que aquela porra é michuruca, ele vai ficar hashtag chateado. Foda-se. Mas... Para de considerar a parte ruim, se você tá na parte boa. Os dois filmes que ele fez, e aí até por isso a Disney roubou ele pro lado Disney da Força, o primeiro filme foi um bom filme, um belo filme. E depois o Into the Darkness, que é o nome aqui, o Além da Escuridão, filme foderengo. Então ele mostrou, ele tinha feito aquele Super 8, que é meio mais ou menos, né? Não, é uma mas bosta. Era... Super 8 é uma bosta. Ah, eu acho meio mais ou menos. Eu entendi o que ele quis fazer. Enfim, o Durante os Créditos. Melhor parte do filme. Eu entendi o que ele quis... Eu entendi o que ele quis fazer ali. Eu entendi o que ele quis fazer, mas ficou mal feito. Mas acho que a intenção foi boa. Tem Lost também, que é uma série bosta. Vai, Mestre Splinter, qual jogo? Ele só escreveu o início, ele não tem mais participação depois, entendeu? Ah, é, diretor? Não, o início é bom. É, o Cloverfield é bom também. Cloverfield é bom. Mas só terminando o J.J. Abrams, então, assim, ele fez esses trabalhos que meio que qualificaram, gabaritaram ele pra. pra pegar Star Wars na frente e fazer. E ele é meio apadrinhado do Spielberg, enfim. É importante a gente falar que... É tudo irmandade judaica, né? Trouxe do bonde. Star Trek, que era uma série que não se comunicava com essa geração, definitivamente. E nem a nova geração de Star Trek. Trazer Star Trek pra essa nova geração. E pois provavelmente é isso que Star Wars tá precisando, assim, falando de uma forma bem arriscada. Ah, não, acho que não tá precisando, não. Tá sobrando. Hã? Tá. As crianças nasceram com Anakin Skywalker no podcast, cara. É isso que eu tô querendo dizer. Ele tá precisando fazer uma coisa que agrade os dois lados. Ah, isso é, sim. Porque... Tudo bem, eu concordo com você. Isso não sim, trazer gente eu... nova, é trazer os velhos de volta. Porque... Porque o Star Trek, ele pode ser apreciado por qualquer um. Qualquer um antigo ou novo vai ser o filme Star Trek. Esse segundo filme dá pra botar criança pra ver, não, mano. Tem muito, muita explicação de composto, de caralho A4 e de míssil que não dá pra botar criança pra ver, não. Mas eu entendi o que você quis dizer. É, o ponto é que ele tem que trazer o público condensado. Ele tem que trazer tanto criança quanto público adulto pra gostar. Isso, é, não, com certeza. Isso ele já fez, né? Já vendeu todos os ingressos, enfim. Eu vou ver sessão. Isso é vender. O episódio 1 vendeu pra caralho o meu braço, velho. Sim. Não, mas isso que eu tô falando, ele já trouxe, entendeu? Acho que a grande questão é, ele trouxe. Se ele vai manter, eu não sei. Porque o episódio 1 trouxe, todo mundo foi lá ver. Em 99, tava lá na fila querendo ver essa porra. Ele ganhou um puta voto de confiança. Então, assim, acho que ele não vai fazer merda. É, acho que os produtores da Disney também não devem fazer merda, eles não são. É dinheiro demais pra dar ruim, né? É dinheiro demais, né? E como eu sempre repito aqui no programa, eles não são burros. Se o filme for uma merda, vai vender boneco da mesma forma. Eles são interessados em vender boneco. Mas, não, mas olha só, é importante que venda boneco pro 8 e pro 9. Personagem que eu nem conheço. É. Comprei aquele Sif lá, que eu acho que vai ser o look no final. Eu comprei depois sem a máscara. Cara, eu já tomei o... O pessoal lá do grupo do Conselho Jedi do Facebook é foda. Os caras põem uma parada assim que você fica olhando. Porra, faz sentido. Eu não queria ter lido isso. Olha, eu acho que aquele Adam fulano lá, aquele ator moleque lá que faz o Kylo Ren, ele é só um cara que se veste de Kylo Ren. E o Kylo Ren mesmo é outra pessoa. Será? Eles não iam pegar um black pra fazer só isso. Iam pegar um dublê. Senão... Mas aquele black é tipo famoso. Ele é só um moleque. São os dois. A gente tá discutindo teoria do filme que lança semana. Eu gosto. Isso é um Darth Vader. Isso é nerd. Mas, aquele cara, ele tava fazendo uma série e ele foi chamado porque ele é um ator razoável. Ele tava fazendo aquela série Girls, sabe qual é aquela lenda? É um ator razoável fazer aquela série Girls. Ele é bom, na série ele é bom. A série não, é meio ele deve ser bom na série. Mas se o cara é um ator de série de televisão e chamou ele fazer o Star Wars uma ponta, o cara vai, eu acho, né? Qualquer cara. Eu iria, é. Aí beleza. Eu acho que o cara... Mark Hamill não. Mark Hamill fica de mimimi. Mark Hamill, cara, nessa nova interação, ele tá tipo o William Shatner, quando o J.J. Abrams foi fazer, sabe qual é? Ele doou o ingresso dele, leiloou o ingresso dele pra instituição de caridade, da estreia, não quis fazer o versão Prime do Keith, que ia ter também. Ele ficou de, ai, não, eu sou o William Shatner, eu faço aquela série Shit My Dad 6 agora. Já foi cancelado, né? Pô, dois anos só. É, mas esse é o Mark Hamill. Agora, o William Shatner tem uma carreira, né? O Mark Hamill, eu não sei. Mas eu acho que... Só mais Mark Hamill. É, eu não sou muito fã de Star Wars, eu não entendo igual a galera aí, porra, eu esqueço o nome dos Dantooine, o Wookiee, o caralho A4, eu sei o básico, assim, eu sei o que vem por osmose, né? Mas eu obviamente curioso pra ver o filme, eu acho que é dificilmente ele vai fazer um filme merda. Eu acho que é impossível ele fazer um filme merda, tem que se esforçar muito. Se seguir lá o feijão com arroz de botar lá o Boyega e a menina que eu não sei o nome pra conduzir o filme, botar uns meia dúzia de Han Solo e Leia no meio do caminho e aparecer um Luke no final, o filme tá bom. E aí, meio que assim, prólogo pra dois filmes, e aí vai ver vai sentindo o público e vai fazendo outra coisa, entendeu? É, não sei a opinião de vocês, mas eu também não vi trailer nenhum. Mas eu acho que tô confiante. Eu acho que vai ser bom mesmo se for ruim, porque o nego tá querendo muito ver uma porra de Star Wars há muitos anos. Mas... Cara, na real, pra ser honesto, não é muito difícil, cara, fazer um filme de Star Wars, não, cara. É, não é mesmo, não. Tem uma fórmula pronta, mas assim, você tem que seguir a fórmula direito. Tem gente que não segue, entendeu? Vamos não falar é 3 horas sobre acordos de negócios da Trade Federation. Porque sim. Não é, teoricamente sobre acordos comerciais. Teoricamente, da Trade Federation, vai. Porque teoricamente não é difícil você fazer uma continuação de um filme de ação, mas às vezes fica uma merda o filme, entendeu? Tipo, os últimos Exterminadores do Futuro que saíram são todos uma bosta. Olha, o Salvação eu acho melhor que o Gênesis, pronto, falei. Qual que é o Salvation? O que tem o Batman? É, o que tem o Batman. É, eu até gosto. Eu até gosto também, é verdade. Mas o 3 eu também não vi. Então assim, mas nego faz filme ruim, entendeu? O Alien. Vai fazer um filme ruim do Alien? Vai. Vai fazer um filme o ruim, brother vai. Quer falar uma parada. O brother. O brother, o seguinte, brother cara, é bem difícil esse filme ser ruim, porque a trilogia nova, desculpa, a trilogia nova, a trilogia Voldemort, ela veio pra trazer um monte de explicação pra um monte de coisa que a gente nunca perguntou, assim, né? Um monte de resposta que não tinha pergunta antes. Tipo, ninguém nunca sonhou em ver a infância do Darth Vader, vai. Eu pensei que você ia falar que ela serviu de mau exemplo. Também. Não, mas ela é um péssimo exemplo, porque o cara falou assim, vou fazer mais Star Wars, vou contar uma história que ninguém nunca quis saber. Vou contar a infância do Hitler. E agora eles estão fazendo. Não tem isso não, cara. Tipo, eu discordo. Eu ainda queria saber o passado da Tênis. Eles só foram claro. Demais. Como é que um cara ficou daquela maneira se ele era um cara bom, né? Tipo, teoricamente ele era um bom Jedi. O que leva uma pessoa boa a ser ruim? Essa é uma puta história. Não, acho que o que ele quer dizer. Eu acho que o que ele quer dizer é no sentido de você podia contar a origem do Anakin, mas não precisava, tipo, ter um filme, um Anakin criança. Não precisava. Vou contar a infância do Anakin. Não, é. Filme da Marvel que, assim, durante os créditos mostra folheando umas páginas lá que, tipo, o tio dele morreu e agora ele é um herói, que foi porque era pro Aranha. Cara, acho que o problema não foi contar essa história, o problema foi a forma de contar a história, como é cagado a evolução do Aranha. O problema é aquele ator, cara. Os dois. Não é só o problema. O molequinho e o Hayden. É esse, cara. A evolução dele é toda cagada. A gente não é tão interessado, assim, não era tão curioso pra saber tantas coisas. A gente poderia ser curioso pra entender essa transformação, essa traição dele com o Obi-Wan, por que ele guarda tanto rancor do Obi-Wan. Só que essas são justamente as coisas que ele não contou direito, assim, né? Ele ficou de milhões de outras coisas não interessantes, como a infância dele é uma, como o caso de amor pela Padmé, que não foi tão, bem desenvolvido. Nada foi bem desenvolvido. Cara, sabe o que é idêntico? Episódio 3 é tipo assim, ai meu Deus, bateu um vento e agora eu tô mal pra caralho, vamos matar a criança. Sabe o que é igual a traição do Anakin nessa trilogia aí? É quando, sei lá, o Daniel San, ele fala, o senhor Megão babaca, eu vou treinar com o Cobra Kai. E fica, me ensina a varrer. É isso, tipo, por quê? Porque eu tô revoltado, sou adolescente, eu agora quero bater nos outros. Quero resultados mais rápidos. Quero resultados rápidos, cara. Foi olha isso, só. Tipo, porque eu acordei de mau humor hoje, agora eu sou Sif. Hoje eu tô Sif. Mas olha só, quando a gente assistia a trilogia clássica, o que a gente sabia sobre o passado? A gente tinha só uns pontinhos de informação, umas frases soltas. Assim, isso era maneiro. A gente viajar. Isso era muito louco. As clônicas, a primeira coisa que ele fala. Essas poucas frases que a gente tinha, e foi o que ele mais cagou. Tipo, quando eu conheci o seu pai, ele já era um bom piloto. Não, cara, ele era uma criança. Ele era uma criança, né, cara? Eles cagaram em cima da trilogia boa, cara. Cagaram. O pai gostaria que você tivesse esse lightsaber quando você tivesse a idade pra isso. Tipo, mentira. Né? Não, achei a primeira coisa. O Obi é mentiroso do caralho, mano. Não, nada impede. O caoseiro do caralho. Não, mas nada impede o Obi de omitir algumas coisas pra não dizer que o pai dele era o maior filho da puta. Ele não pode, ele é Jedi. Jedi não pode mentir. Ele omitiu e mentiu. Cara, o Obi só mentiu. O só mentiu o filme todo. O Obi mente muito bem. Mentiroso do caralho. Mas o Obi-Wan, cara, na defesa do Obi-Wan, ele nunca foi um Jedi true, ele sempre foi meio babaquinha. Ele ficava puto, ele fazia merda. Ele é do lado babaca da força, né? O Obi-Wan se assoprasse e ia lá pro lado preto mesmo. Cara, no primeiro filme, no filme 4, o Obi-Wan fala, foi o Yoda que me treinou, filme 4, filme 5, no 6, não sei. Aí ele fala, foi o Yoda que me treinou. Mentira, foi o Qui-Gon, mas isso foi encantado tão hoje. Não, ele fala que o Yoda é o mestre dele. Não. Ele foi treinado pelo Yoda. Eu acabei de ver e o Yoda, ele treinava crianças lá no... gente, aí é tipo, sei lá, quem era o mestre do Yoda? O Camus ou o Cavaleiro de Fogo? Não, mas nada impede do Yoda ter treinado ele quando ele era criança, porque o Yoda treinava um monte de criança. O Yoda dava aula de Jedi 101 lá na academia, teórica. Foi professor de física experimental dele. Cara, isso tudo foi muito ruim, porque ele fala nitidamente, né, você vai procurar o Yoda, the Jedi Master who instructed me. Jedi que me instruiu, que me... Né, tipo, ele tá falando de um tutor, de um mestre. Você não tá falando de um cara que foi seu professor da primeira série. Não, ele era um merda na vida do Obi-Wan, cara. Tudo bem, esse não é o detalhe que estraga o filme. Tá, tudo bem. Era chegar nessa trilogia que vai estrear agora, né? No episódio 7, 8 e 9. Agora, cara, eles vão falar sobre uma coisa que a gente, como criança... Desculpa. Só um parênteses antes de terminar. Você falou trilogia 7, 8 e 9. Eu acho que vai ser 7, 8, 9, parte 1, 9, parte 2. provável, é. Sim, sim. Eu acho que ele, já que tem essa nomenclatura de episódio 7, 8, 9, ele pode fazer episódio 10, se for o caso. Ele não precisa ver 9, parte 2, que vai ficar meio caído. É que o cinema tá nessa babado. Onda, cara. O cinema tá nessa onda. É, o Final Fantasy, né? Aquele... Cara, a gente Jogos vê... Morados. Isso. É. Termina o Retorno de Jedi, você tem o Luke e a Leia... O Luke e a Leia, perdão. O Han e a Leia ficando juntos. Você tem o Luke... Você não sabe se acontece ali também, Luke e Leia. É, poderia ser, né? Você vê o Luke se consagrando como cavaleiro. Você vê a paz, enfim, né? Reinar e etc e tal. E aí? E depois, né? Então, agora sim você tem um terreno fértil pra explorar, porque você não tá preso mais ao que você sabe, que nem era o episódio... Não precisa ficar mais dando... Olha, aquilo que eu falei da outra vez é isso aqui, tá? Vou te explicar agora. Não precisa mais, né? É, eu concordo, tem mais liberdade, né? Porque você... Na primeira trilogia, você obrigatoriamente tinha que contar a história do Anakin. Não, a trilogia é sobre isso. E não tem como escapar disso e tem que ser isso. Mas aí você fala pro George Lucas, you had one job, né? Tipo, ele só precisava contar a história do Anakin. Ele fez essa merda que ele fez. Caralho. Ele contou a história mal pra caralho, deu foco em coisas que você não tinha nada a ver dar foco. E ainda colocaram a porra do Hayden Christensen de fantasminha nas reedições, cara. Isso foi... Que trairagem. Prefiro a versão com outra volta, mano. Chikungunya, Zika, microcefalia. Cara, seriam três excelentes Lord Sif, cara. Dark Chikungunya, Dark Zika e Dark Microcephaly. Dark Microcephaly é foda. Dark Temer. Dark Dilma. Eu acho que a gente tem uma conclusão aqui, porque a gente chegou a todas as conclusões do programa. E sabe que todos os jogos continham um universo muito bom pra explorar. Tem um jogo que eu quero fazer uma menção honrosa aqui, que é o Masters of Terrascase. Nossa, que é o Tekken de Star Wars pro PlayStation 1. Caralho, muito bom! Era muito, que isso? Muito bom! Muito bom! Fantástico! Eu queria fazer uma memória da participação do Darth Vader no Soul Calibur. Ah, mas isso sim. Aí pô, foi bom pra caralho. E do Yoda também, né? Os dois. Tem um highlight bacana em relação ao episódio 7. É, a Leia, ela luta no Masters of Terrascase com um bastão que tem micro sabre de luz na ponta. Então, um bastão de luz, vamos dizer assim, né? E se vocês repararem bem, a ponta do bastão da Rey no filme novo parece um sabre de luz também. Se vocês observarem bem nas fotos. É a mesma cor? Não, cara, não acende ainda. Mano. Vai ter a surpresa, no final do filme tá acendendo. Caraca, que bacana! É o da Leia, filha dela, cara! Então, Eu acho que a grande surpresa é que o John Boyega, o personagem dele, que eu não sei se já tem nome, ele que é o filho da Leia aí, Lando. É do Lando. Sim, total. Nossa, cara. É o fim da picada. Rosa é um jogo de xadrez de Star Wars também. Caraca, a gente mencionou na preparação e não mencionou aqui, né? Não, mas ele era que tinha as animaçõezinhas. Tinha uma onda de jogo de xadrez que tinha animação quando você... Battle Chess é do caralho. Caralho. Era irado. Como você sabe Battle Chess em 2015? Procura na internet. Eu acho que todos os jogos antigos que a gente... Battle Chess no God. O Battle Chess, o original, sem ser o de Star Wars, tem lá sim, porque eu lembro de ter visto. Agora, os outros jogos que a gente falou, X-Wing vs. TIE Fighter, X-Wing Alliance, todos tem no GOG. Se bobear, alguns deles estão na Steam também. Aliás, falando em missões honrosas, eu queria lembrar daquele jogo de estratégia do Star Wars, que eu não lembro o nome, que é basicamente um mod de Age of Empires. Tô ligado. Que é bom pra caralho. Battlegrounds? É Battlegrounds. Eu tenho na Steam. É, isso é bacana. Que é meio Total War. Não, eu acho que é Battlegrounds. Não é Total War. É Battlegrounds. É exatamente que nem... É literalmente um mod de Age of Empires, né? Já tô aqui, o Google já mostrou que é Battlegrounds. Que delícia. A menção rosa que eu quero fazer é o jogo de arcade que tem... Tem lá na barra shopping. Você entra no cockpit da nave e tem três missões normais e tem uma especial no final. que você isso, tá sempre Battle jogando Pod. Com os rebeldes. Mas não, é isso. Battlepod. Battlepod, justamente. Cara, é aquele antigão que tinha na Gameworks? Não, lançou. Foi que ano passado? Eu ia fazer minha versão rosa pra esse do Gameworks agora. Pois era muito irado. É um remake praticamente daquele que tinha no Gameworks antigamente. Só que aquele tinha umas missõezinhas de personagem também. E o Battlepod é só nave, mas é o mesmo esquema. Só que fazer uma menção honrosa também ao jogo da Tecmo Koei, né? Que é o Star Wars Musou, que aqui no ocidente é Star Wars Warriors. Que esse jogo não existe, na verdade, mas seria uma boa. Você pega lá um Jedi e começa a bater em Stormtrooper infinito que não bate em você. Claro que existe, cara. Ele é pra PlayStation 1. Eu acho que é Jedi Warriors, exatamente o nome. Que você joga com o Obi-Wan, com o Qui-Gon, com o Mace Windu e com mais um Zé Mané lá. Então não é bom. Okay. Vai sair um aí da Tecmo. É um beat'em up iradíssimo. Era irado mesmo, pode crer, eu tinha esquecido dele. Qui-Gon Jinn não, cara, não dá. Eu queria fazer uma menção honrosa ao Uprising, que é um RPGzinho pra celular que tá rolando agora também, que é bem, bem divertidinho, assim, tem uma evolução de personagem bacana e eu vi uma historinha que vai desenvolvendo sem ser cansativo, assim. É bom mesmo, RPGzinho pra celular, isso parece interessante, ainda mais Star Wars. Isso parece perigoso também. Não, e ele tem uma história interessante que tem fatos aí sobre o episódio. É, tipo, já lançaram meio como um teaser do episódio 7, né? Dá pra jogar gamezinho. Dá pra jogar cagando no trabalho, então. Isso mesmo. Potencialmente. É isso aí, meus amigos. Estamos chegando mais ou menos no final. Fazer um apelo aqui pro pessoal que entra em contato conosco, para que você sempre pode mandar e-mail para eugostodejogos@baixofrendson.com. Mas hoje eu farei um apelo especial, não sobre os e-mails, mas para que você comente no site do Baixo Frente Soco, que fica lá aparecendo uma porra de mosca velha do caralho. Não tem comentário. Isso é um motivo, é um fato. Não tem comentário porque nego entope a nossa caixa de e-mail, que é muito bom, mas... É bom. Não, mas os nossos comentários estão todos no grupo do Facebook. É, isso, e tem esse detalhe também. Apaga o grupo, eu vou apagar e remove. Vou apagar e vai ser tudo... nego vai ficar postando o assunto em tópicos no site, né? Vai ser maravilhoso. Vai ganhar, apaga o grupo do Facebook Penso e no bota dinheiro. A propaganda no site. Pode crer. O grupo tá deixando ser canônico, vai virar Legends. É, o grupo do Facebook, ele já é o lore, né, do Baixo Frente Soco, né? Ele é mais do que o podcast, inclusive, né? Ele é mais você do que o podcast. Você pode acessar... Ele é o universo expandido. Ele é o universo expandido, cara. Esse grupo que você atinge por facebook.com/groups/baixofrentesoco e existe uma fanpage facebook.com/baixofrentesoco. E existe... É só porque tem que ter mesmo. É verdade é essa. De vez em quando posta umas coisas maneiras que saem no grupo. Posta, tem umas paradas que bota lá na fanpage que de vez em quando dá muitas visualizações, tipo GIFs de Star Wars, que é o que bomba hoje em dia na internet. Senhor Granado, eu esqueci seu nickname. A Poca. A Poca, se vocês estão já fazendo seu trabalho, as coisas, você faz coisas interessantes, divulgar as coisas? Pois é, cara, então, o pessoal me conhece por A Poca, o pessoal mais das antigas. A galera nova me conhece como Henrique Granado mesmo, do Conselho Jedi Rio de Janeiro, que também tem esses universos expandidos todos, então recomendo que vocês conheçam lá, curtam a fanpage do Conselho Jedi Rio de Janeiro, entrem pro grupo. O grupo já tá com, sei lá, 20 mil, não, sei lá, 10 mil, tem gente pra caramba nesse grupo. Gente pra caramba, toma cuidado com os spoilers, pelo amor de Deus. É, tá bravo, eu tô evitando. Entra no meu grupo, também. Mas eu tô evitando ficar lá. Spoiler? Não saiu o filme ainda. Spoiler de coisa que ainda não existe? Não, sim. Não, a galera tá segurando. Não, é especulação, não é spoiler. Alguém já viu? Certo? Não, rolou uma imagem que postaram lá que era da trilha sonora, que quando essa trilha sonora vazou, spoiler muita coisa, cara. Eu bati o olho na primeira, deletei. Esse né, de estragar o final do filme já no nome da música. É tipo assim, tocando Marcha Imperial quando o Luke aparece. The Hero. Esse nosso trabalho novo, que é o Almanac Jedi, como eu sei mais cedo, né? Que já tá vendo aí, que é um pouco do resumão do universo do fã, né? Então a gente fala de trilha sonora, fala de jogos, fala de livros, dos filmes, das séries, as teorias, né? Que os fãs criam, as loucuras que os fãs fazem, enfim, é um apanhadão do universo do fã de Star Wars, então recomendo também que tenha uma conferida. Brian Moura e Henrique Granado, que é este que nos fala. Sou eu. Dá por aí, ó, já vi lugar aqui que tá 30, já vi lugar que tá 30. Eu vi promoção 31. É, olha aí. Faz com olha aí. É isso, e conheçam o meu site de conteúdo também, que é o abacaxivoador.com. mestrejogos.com.br. Caralho, que nome lindo, mano. Caralho, aí, sério, baixa que soube o nome merda perto do nome desse site. Sabe por quê? Porque você criou. Não, não, não, foi o Mestre Clint. Ah, cara, eu tô explicando. Caverna do Caruso. Falar... Qual Caruso é esse aqui? É o Fernando? É o Fernando. Fernando. Fernando gente fina. Caralho, é bacana. Ah, é, o Caruso é nerd Star Wars, né, cara? Pode criar. É super. Caruso é nerd, não é nerd de quê, né, cara? Caruso é fã, ele é membro do Conselho Jedi desde 99, cara. É um das antigaças, né, Conselho. Como é que vai pra ser um membro do Conselho Jedi? Tem que aprender sabre de luz. Ah, então, a gente tem uma inscrição lá no site, jedirio.com.br. O cara pode se cadastrar como Padawan, que não paga nada, e o cara pode se cadastrar como Cavaleiro Jedi, que ele recebe uma carteirinha, uma camisa e um livro do Star Wars, e paga uma anuidade, que ele pode renovar, assim, enquanto ele quiser ser membro. Maneiro. E aí recebe várias vantagens, o cara entra de graça nos nossos eventos, o cara tem desconto em várias lojas, é um clube de benefícios. Olha, Jedi, teve um evento de Jedi no Planetário, que fui eu, o Killer Ass, e a minha namorada, e a gente entrou num lugar que tinha um monte de criancinha, e as criancinhas estavam sendo consagradas como Jedi. A gente chegou, ajoelhou no meio de um monte de criancinha e falou, a gente quer ser consagrado como Jedi também. Eles estão sendo treinados, cara. Você não conhece a regra. Isso aconteceu. Você tá muito velho, cara, pra virar Jedi. O cara consagrou a gente como Jedi. Cara, o Anakin era velho. Só pra não ficar feio, né? O Luke também era velho pra caralho, meu braço. É, o Luke era bem velho. Mesmo assim, ele era mais novo que você. Pensa nisso. Pra você ver, hein? Metade da cidade. Mas é isso, esse evento que foi, cara, é a JediCon, é um evento que a gente organiza, né, o Conselho Jedi. Então, se você fosse falar mal, essa era a hora, agora já era, já sabe tudo que. Sim, então... claro. Mas é um evento que acontece anualmente, rolou agora dia 28 e 29 no Planetário e, Deus quiser, ano que vem estamos aí de novo. Tá, certo. Olha lá no Abacaxi aqui, tô vendo várias postagens aqui do Épica das Galáxias, que é uma websérie que tá rolando aí na internet, estrelado pelo meu gostoso amigo Rafael Studas, que é um galã aí da internet, todos deveriam assistir. Cara, eu assino embaixo que ele é um gostoso. É uma delícia. Porra, cara, o Chris Matos, que é outro gostoso também, maneiríssimo. Sim. Sim. Além disso, Solid, você tem jabá pra gente aqui? Tem jabá pra caralho. Caralho, velho. Caralho, meu braço, velho. Esse jabá aqui pra poder. Então, eu convido todos vocês a conhecerem no meu novo trabalho, junto com alguns membros aqui da comunidade do Baixo Frente Soco, que é o Descontrolados, um portal, um site, webs, TV. É site? É a porra toda. A gente tá sorteando essa semana um The Witcher 3, então dá tempo pra se inscrever, só tem 50 inscritos, tá molezinha. Vem ganhar um The Witcher 3 pra Steam aqui. Mas assim, quanto mais, tem mais atividadezinhas lá, você curte a página, curte não sei o que, vai ganhando mais ficha da rifa. Então se você fizer tudo bonitinho lá, você aumenta as suas chances. Então é isso, dá uma olhada aí no Facebook, página, tem grupo também, o Descontrolados, é o spin-off aqui do Baixo Frente Soco. Eu quero lembrar a todos que o Senhor da Eternidade, ele tem muita vergonha do trabalho que a gente faz aqui no Baixo Frente Soco. Isso não é nenhum segredo pra ninguém. E quando ele vai participar de qualquer outra coisa em outro lugar, ele nunca usa o nome Senhor da Eternidade. Inclusive, mentira, quando ele grava. Mentira, olha só, mentira sua, porque eu acabei de gravar um áudio pro cara do Papo de Noob, que ele me convidou pra gravar sobre o melhor jogo do ano. E você gravou como Senhor da Eternidade? Eu gravei como Senhor da Eternidade. Caraca! Fiz propaganda do Baixo Frente Soco. Que dizer, isso? Não sei se ele vai cortar tudo que eu falei. Caraca, são novos tempos mesmo, cara. São novos. Porra, 2016 tá vindo aí. Esperei 5 anos por isso. Quando ele gravava o podcast MMA comigo, ele usava outro nome. Pois é. Mas é porque era outro assunto. Era outra coisa. Pode crer. Beleza, não, entrei... só... não, calma, o Soares tem que falar da parte mais importante aqui, também. Eu entrei aqui no Descontrolado e disseram pra mim que já tem 309 entradas no sorteio aí. Você mentiu com 50 mil pra animar. Não, tem 50 pessoas, mas as entradas são 300 rifas. Se você faz todas as atividades lá dentro, você ganha mais de uma rifa. Acho que dá 10 Então tá, então vou tentar. Não, mas eu queria dizer que eu era mero acessório, secundário, subsidiário. Tudo isso tem significado absoluto. Cala a falta de confiança. Pele. Antes de acabar Finalmente, sei que a senhora não tem confiança em mim. Antes de acabar isso, eu quero fazer a pergunta importante. Qual é a melhor ordem pra assistir filme de Star Wars? Boa pergunta. Acho que é 4, 5, 6, ponto, né? 4, 5, 6 acabou. A melhor ordem é 4, 5, 6. Eu acho essa ordem machete, eu acho legal. Qual que é a ordem machete? Calma, não é a tem a ver com o machete? Calma. Machete é machete. Tem uma ordem chamada ordem machete, que o foco dela principal é pra quem não viu Star Wars e o fato de saber que o Darth Vader é pai do Luke seria um grande spoiler. Então tá, eu incentivo a pessoa a ver episódio 4, 5, 2, 3 e 6. E ignora o 1 porque ele não faz diferença nenhuma. Mas peraí, não é no 5? Cara, se você... É o que o Dante é o pai do Luke? Sim, então exato, você assiste 5, aí no momento da revelação ele tem tipo um flashback mostrando a história depois, e depois conclui no 6. Eu particularmente falaria foda-se. Se você vê o 4, 5, 6 tá bom. E se vê aquela série antes dos clones, hein? Aquela série animada e depois assistiu 4, 5 e 6? Clone Wars? Clone Wars é maneiro, mas acho que ela tira a mítica do que é a Guerra dos Clones. Guerra dos Clones. Clone Wars no Tartakovsky ou Clone Wars 3D? Tartakovsky, eu não vi o 3D, cara. A coisa mais maneira do Tartakovsky é assim: você vai aproveitar muito mais o Clone Wars Tartakovsky se você quiser assistir a trilogias mais novas. Porque tem muita referência lá. Por exemplo, o General Grievous, aquela dor que ele tem no peito. Ela é irada. Só é explicada no Clone Wars, que o Mace Windu tá lá lutando, de repente ele... Force Choke no peito do robô bolado! Mas peraí, o Grievous é irado, tá? Vai se fuder, não fala mal do Grievous. Grievous é irado no Tartakovsky, né? Porque começar a defesa é meio zoado. Que personagem bem imposta, cara. Eu gosto dele, vai se fuder. Puta que pariu, mano. É porque tu viu o Tartakovsky no intervalo lá do Cartoon Network. Pode ser, cara. Mas ele é legal. Puta que pariu, cara. Aliás, o Scaramanga também é legal. Tinha um trabalho, cara. O Scaramanga é legal com a pistola de ouro dele também. Mas Jar Jar Binks também é irado. Pô, e vai voltar o Samurai Jack. Isso, não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. É isso aí, abraço e até semana que vem. Até a próxima, senhores. Que a força esteja com vocês. E aí, pessoal, já vai ter visto o filme. Já vai ter ouvido a música da Disney antes da fanfarra do Star Wars. Vai bater aquela decepção. Vai dar aquela broxada no começo. A gente vai botar depois música fica do Sonic, tudo bem. Ou vai botar música do Star Wars no final? Eu vou colocar Eu Tenho a Força Cavaleiro de Jedi. Então vem, Popozuda, vai.